Changya Juanen, random game, random game, game start. Appetite, appetite, appetite, appetite, appetite, appetite, kissy face, kissy face into your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, o seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui, agora para começar o ano para valer, um elenco de altíssimo garbo e elegância, começando com ele, Massa não. Olá, amadas, amados e amades. Voltamos na abertura de Beleza Fatal. Aí a gente grita na pele e joga o cabelo pro lado. Eu não tenho cabelo, eu sou calvo, né? Aí eu tenho que jogar alguma coisa pro lado. Mas você pode botar uma lace, amiga. É, eu vou botar uma lace, igual de Camila Pitanga, que é belíssima. Belíssima, é mais perfeito. É, porque então, você pode botar a peruca da Camila Queiroz também, tá tudo certo. A peruca preta da Camila Queiroz é horrorosa, aquilo é de plástico, é nice. Pode botar a peruca de menina. É a mesma peruca que ela usou. É a mesma peruca que elas vão de volta aos 15, que tinha vida própria. Não, era boa de volta aos 15. Não era, não. Era melhor que essa. Ah, mas melhor que essa também, né? Até eu comprar uma shopping foi melhor. A melhor peruca de Risoleta, né? Adoro. E você já ouviu ele também, Léo Oliveira? O azul é o roxo da manhã. Nós pecam. E do ontem eu sempre trago a minha irmã. Veste a lã. Alando amor que aquece o coração e me mantém sã. Nós pecam. Ai, gente, achei que eu nunca mais fosse ver essa merda. Tô muito poeteiro. Muito poeteiro. Mas também não sem razão, né, menino? Deixa quieto. Guardemos na fanbase. E por último, mas não menos importante, prometemos uma novidade para 2025. Pediram spoiler, não dei spoiler. Na verdade, demos um semi-spoiler na semana passada, né? Mas temos uma nova integrante nesse grande time de mulheres empoderadas, mulheres que hablam mesmo, né? Mulheres fortes nesse podcast, porque ela chegou para abalar, para destruir corações, para mostrar quem manda nesse podcast. Mandy Aguiar! Olha, agora são quatro mulheres na roça, hein? Se galera, falar que eu sou gominho, vai dar uma coisa de vocês. Galera, desculpa, vou ter que me engolir, sabe por quê? Porque eu cavei muito essa vaga aqui, eu mandei currículo, sabe? Eu fui atrás de Sácia do outro lado do mundo, enchi o saco e falei, por favor, me aceita, eu estou desempregada de podcasts. Por favor, deixa eu ficar. Ele falou, tá bom, sua vagabunda, fica aí. Então. Vou tentar falar com o meu melhor. Fecha do sofá. Ah, mas isso aí eu tô fazendo desde quando, Edu Sasser? Desde 2014 que eu te conheço, sei lá. É isso, fazendo fecha do sofá. Não é? Mas sabe que o meu sonho desde criancinha é ser fixo num podcast junto com o Mandy. Olha aí. Olha que vagabundo, né? Nunca rolou. E aí, como diz Violet no final de Showbar, o que você faz quando o sonho se realiza? É isso, sou amiga, não patroa. A gente não era suficiente pra você, Leonardo. Eita, mas é que eu queria uma mulher casada. Você queria um gangbang de machos, né? Porque aí tava faltando. Ah, é isso, eu vim trazer o queria uma mulher que gosta Você vê que você queria o quê, Leonardo? Falei que eu queria uma mulher que goste de mulher também. Você só, tudo mulher viada. Eu queria uma mulher ativa, né? Eu vim trazer... As Renatas, né? É isso. É isso. Nossa, Gabi. Só as Renatas on, mulher viada. Ah, eu acho que a gente devia fazer lá todas as podcasts assim. Ah, não começa. Aqui você vai ser cancelado. Ah, onde eu não sou, né? Até porque no próximo edição do SED, a apropriação cultural nordestina tá gritando. Meu Deus, por favor, não nos processe. É isso. Eu não falei nada, graças a Deus. Aí vão dizer que é por causa do carnaval, né? Que no carnaval é esse tempo de alegria, né? Mas eu sou mulher nordestina. Mas se você sente negar isso. É, ele é a nossa Juliette. Uhum. Já falou que você é a nossa Cláudia Leite. É. É verdade. Porra, tanta mulher nordestina pra ser, vai ser justo com a Cláudia Leite. Já falou que é a nossa Cláudia Leite, né? Cada um com essa sorte. No teto. Mas, menino, vamos começar aqui, então, pela primeira vez no ano, um bloquinho de notícias e amenidades, né? Favorito de 15 entre 143 pessoas. Então, vamos começar esse bloquinho aí com grandes hits. Começando com a informação de que, finalmente, começaram as filmagens da terceira temporada de Euphoria, né? E, segundo o presidente da HBO, a última temporada, tá? Glória a Deus. Poxa, que pena. Gostava tanto. Agora vai acabar, tá? Vai acabar aí o hit. E eu fico imaginando que o pessoal deve ter voltado numa vontade de pra fazer esses episódios, né? Olha. Que tava todo mundo vivendo a boa vida aí, fazendo outras coisas da vida. E aí, de repente, se viram de meio dessa bosta mais uma vez. Porque as pessoas ficaram preocupadas, né? Falando, eu me pergunto como são esses contratos. A gente vai fazer uma série aqui, daqui a uns 10 anos, quando a gente quiser vocês de volta, vocês vão ter que vir. Pode ser que no contrato tenha, assim, que há 3 temporadas, né? E aí a pessoa fica presa ali, stuck no contrato. É, mas aí eu não posso fazer um outro filme, um outro negócio, porque aí eu tô presa, porque talvez a Max me chame pra fazer, pra gravar de novo tal mês. Tipo, é meio bizarro. É, porque eu não lembro, né, se a Zendaya já tava estourada na noite de Paris, quando ela começou a fazer Euphoria, né? Ah, ela sempre foi hypada, né? É, mas ela não tava estourada, não tava na boca do povo, não era o Emmy Winner, né? E aí deve ter negociado esse contrato a preço de pinga, né? Eu acho que ela acordou no dia que foi pra gravar, agora que voltou, olhou pra Tom Holland se deitado, dormindo, olhou pra ela e falou assim, Zendy, você precisa mesmo voltar? Dorme mais um pouco, amanhã é outro dia, a gente paga a multa. É verdade. Acho também, acho que zero ela precisa agora e a série super precisa dela, porque se tirar ela, acabou a série. Não que assim a série também esteja no seu auge, porque até quem gosta sabe também que o negócio tá, o barraco tá desabando. Mas assim, eu particularmente vejo, acho ok, não acho nada demais, não vejo essa Coca-Cola toda. Choquei? Eu choquei, exatamente. Mas assim, não tava esperando, não lembro mais o que aconteceu na segunda temporada, não vou rever, então um beijo aí, galera, não sei nem se vou voltar pra CPC, sinceramente, só se só ser obrigado. É porque ainda tem isso, né, que hoje em dia as séries demoram 4 anos pra voltar, né, porque hoje, no dia dessa gravação, saiu o pôster, o trailer e a data de estreia da 6ª e última temporada de The Handmaid's Tale, né, finalmente. Caraca. Veio aí. Cara, essa aí me surpreendeu. Não, e o que me surpreendeu é que eu achei que ela fosse estrear, sei lá, agosto, setembro. E ela já estreia agora dia 8 de maio. Dia 8 de maio, dia 8 de abril. Fingindo. Dia 8 de abril já tem Handmaid's Tale. E o homem ele falando já estreia, como se não fizesse 7 anos desde que a série parou. É outra que eu não lembro nada da que aconteceu na última temporada. Eu fui olhar no IMDb, né, quando foi o último episódio. E foi em novembro de 2022. A última foi a que mataram o comandante ou foi a quarta que mataram o comandante e ainda teve mais merda? Não, foi a última, né, que mataram o comandante. Na última mataram o comandante, mas terminou com Junho e Serena no mesmo trem, fugindo do Canadá. Ah, é verdade, indo juntas criar seu filho. Ah, mas elas estão juntas ou elas estão no mesmo trem? Não sei, coisa... Eu não lembro. Amigas. Ah, elas, é, amigas. Não, ela... É que a Serena... planejou lá todo o plot pro Canadá também ficar contra a galera. E aí depois ela se fudeu, né? Porque o homem lá descobriu, o homem da boca murcha lá que tava ajudando ela, né? O do Canadá. Aí botou lá no tempo e ela fugiu. Doutor Toelho. Doutor Toelho, exatamente. E aí nisso o Júnior atropelou uma galera lá, né? E aí também virou persona não grata. E aí o marido bunda mole dela ajudou ela a entrar no trem. E aí, quando ela entrou no trem, ela deu de cara com Serena e seu filho. Porra, tem aquele marido bunda mole dela, né? Não lembrava disso. Não, e também a amiga, né? A amiga avulsa lá. Esqueci o nome também. Marido bunda mole tava numa série que a gente viu esses dias. Qual foi? Ai, putz, qual foi? Ele tem feito algumas coisas. Ele tem feito algumas coisas. Ele sempre faz, mas nada marcante, porque ele é muito nada, né? Ah, fui eu que vi aquela, foi a Quem Vê Casa, a série da Lisa Kudrow, só eu vi. Eu e o menino logado. Eu vi o primeiro episódio, achei insuportável, nunca mais quis olhar pra aquela série. Juro, achei que você ia curtir. Não gostei nem um pouco, não gostei nem um pouco. Pra mim terminar o primeiro episódio foi bem difícil. Nossa. Foi bem difícil. Achei divertido. Ficou. Menino, notícias aí do mundinho Harry Potter, né? Parece que eles encontraram o novo Dumbledore, né? Que as matérias aí dizem que estão em negociações avançadas com John Lithgow para ser o novo Dumbledore da série. Sim. Não sei se o John Lithgow vai viver tantos anos para poder fazer essa série. Até 40, né? Mas tem que ser velho, né? Mas todo Dumbledore morre no meio do negócio. Isso aí é o charme, né? É o charme do papel, né? Eu amo. É isso. Tá certíssimo. Acho que vai ser bom. Mas quem que é esse? É o Trinity Killer. Trinity Killer, do Dexter. Ah, eu não assisti Dexter, gente. Me respeita. Então tá, vamos tentar achar uma coisa mais palatável pros anos. Se a Erika estivesse aqui, ela falaria algum filme dos anos 80 que John Lithgow fez. Qual é o nome dele? Dona Balbriga. John Lithgow. L-I-T-H. Ele fez The Crow também. Ah, eu sei quem é esse velho. Eu já vi ele. Ele fez The Crown, fez a Dona Balbrica. Ah, ele fez Conclave. Se eu tivesse falado Conclave, eu não lembraria que era ele, mas eu sabia que ele tinha feito. Era o homem que tava atrás dos pagamentos lá. Seu Barriga? Uhum. E ele também faz A Escolha Perfeita 3, que ele é o pai da Rebel Wilson. Aí sim. Agora você falou um papel marcante. Ele fez o pai da Rebel Wilson. Agora uma notícia pra mim, né, menino? Que o grande Lifetime anunciou hoje, né? Recebi essa notícia quando tava vindo pra casa. Que o hit, né? O hit Single Black Female, né? Protagonizado por Mercedes Jones. Vai estrear a parte 3, finalmente, né? Vem aí. Agora, dia 22 de março já. Que é Single Black Female 3, The Final Chapter. Achei um hit, vem aí muito. Né? Euforia, né? Vem. The Final Chapter. Euforia do Sasso. The Final Countdown. The Final Chapter. Ai, ai. Que mais a gente tem aqui? Menino, a nova série do criador de The Crown, né? Vai ser protagonizada pelo Jeremy Strong, de Succession, né? E é uma adaptação do livro chamado The Boys from Brazil. Olha que loucura. Gente, é pornô? Não é, menino, antes fosse, né? Se fosse pornô, ia ser Little Brazilian. Ah, não! Falou que o brasileiro tem pau pequeno. Não, garoto, é brasileirinho. Não, brasileirinhos. Ah, tá, não entendi a referência hétero sua. Mas, gente... E eu não entendi muito bem qual vai ser a sinopse da série, não, mas sei que tem nazismo envolvido na trama aí. Ah, então vai ter Elon Musk. Ah, vem M, né? E o Kanye West, né? Zuckerberg. Agora pra Amanda, né, menino? Que saiu aí o trailer da gloriosa, aclamada, muito assistida, A Roda do Tempo, né? Eu amo, só eu amo, gente, essa série. Obrigada, Prime Video, pelos mimos. Henrique também ama, se eu não me engano. Ai, o Henrique, por favor, me mama. Ele ama, mas não vê. Mentira, vê sim. Eu amo. Olha a farsa. Menina, essa semana aí também a gente teve o pôster e o trailer do novo filme de Viola Davis, né? Ou como no pôster tá, a vencedora do Oscar Viola Davis, que é um filme chamado G20. Eu tinha visto o plot desse filme G20, mas antes de ver todo esse material promocional que saiu essa semana, né? Que falava que era presidente dos Estados Unidos, ela devia ser presidente, ia ter um evento do G20 e coisas iam acontecer. Só que eu não tava preparado pra Viola Davis ser a Rambo do G20. Porra, ela com fuzilzão no bagulho. Tá muito foda. Tá muito foda. Exato. E aí, quando o trailer saiu hoje, né, que tem o vilão, é o Homelander do The Boys, né, tem o homem do Will Trent, que ela é a presidente dos Estados Unidos, mas ela é uma ex-militar, e aí eles invadem o summit do G20, né, e aí, viado, ela que vai pra porrada e metralhar os sequestradores. Eu achei incrível. Ah, meu irmão, se eu tenho que ver um filme de metralhar a petralhada, tem que ser a Viola Davis fazendo isso. Eu já tô cansada de ver filme de ação com homem. Quero mulheres agora. Então vai lá, Viola. Faça o seu trabalho. Eu amei tudo. Não, e amei a gente sempre falou do ombrão da Viola, né? E finalmente o ombrão dela vai servir pra ela pra porrada. Quero ombradas, por favor. Vamos lá. Nada na cara. Exatamente. Eu achei muito foda. Tem uma cena no trailer que ela mete a cara de um dos sequestradores na fritadeira. Assim, achei. Eu amo, gente. Sério. Ela indo na mão dentro do elevador. Porra, muito foda, muito foda. Eu acho filme de ação muito trash. Mas tem que ser assim, entendeu? É cara na fritadeira. É mão presa no elevador. É isso. Essas paradas assim, bem punk. Aí eu acho E ela de vestidão ainda, achei tudo. Pô, tudo. E não, de vestido e depois ela tá de tênis, perfeita, gente. Achei muito bom. Né? Tá muito xoxotuda. Parabéns, Paula. Esse aí estreia dia 8 de abril. É, dia 8 de abril que ele estreia. Né? Verei. Inclusive já botei na pauta aqui pra não esquecer esse grande hit que vai estrear. Vem aí. Bom. Agora para as pessoas que usam Android e querem assistir Apple TV, menino. A Apple liberou o aplicativo da Apple TV Plus para quem tem Android, tá? Perdendo mercado. Nossa, demorou 5 anos, hein? Com certeza, as pessoas com Android estão querendo muito ver Apple TV, mas tudo bem. Tá, liberou. Como é que as pessoas vão assistir se não tiver aplicativo no Android, ou não? Eu, hein? Gente, se rolou? Nem eles estão vendo. É, amigo, não, amigo, foram 3 temporadas, né? 3? Porra, teve 3. 3. Gente, eu jurava que tinha acabado a primeira, a escola tão. Não. Cadê Darlan pra nos contar? Nem ele, Sig, nem ele. Menino, falar em Apple TV, hein? Vou te pedir um espaço pra contar da série que tá explodindo cabeças com a Twitch que tava clara desde o minuto 1, Severance da Ruptura. Ah, por favor, conte pra gente daqui a pouco. Ela até largou de tão ágil que ela tá. Nossa. Tá ágil, né? Nossa, as pessoas só se falam de outra coisa. Que mais tem aqui? Menino, parece que o elenco, né, de Vingadores Doomsday começou a chegar a Londres pra poder gravar o filme, né? Começar agora a ser filmado no comecinho de março. E aí já viram por lá Sebastian Stan, Chris Hemsworth também já viram por lá. E o diretor, Joey Russo, também. Então, parece que vem aí mesmo a volta, né? Esse grande... É isso. Vai botar o Jonathan Majors, né? Que tá aí do nada a gente defendendo. Menino, Michael B. Jordan, né? Falou que Jonathan Majors foi muito resiliente, que ele admira a resiliência. B. Jordan, ele quer fazer a gente não gostar dele, porque ele é mamãe e tal, né? Então tem que fazer alguma coisa. Ah, inclusive apareceu aqui pra minha matéria, por acaso. Michael B. Jordan se diz orgulhoso da resiliência de Jonathan Majors, tá? Só isso que veio. Ai, meu pai do céu. Menino, saiu essa semana uma nova foto, né, de Camila Mendes e o Nicolas lá Galitzini, né, pra preparação pro Mestres do Universo. Gente, o homem tá... Uma lapa. Ele tá um horror. Deixa eu ver. Menino, mas sabe o que eu acho? Que ele tá inchado, porque ele deu aquela crescida. Agora ele vai dar aquela definida. É isso, ele tá no booking, depois ele vai fazer o cutting. O cutting, né? Porque ele tá muito esquisito, porque ele tem a cabecinha pequena, então tá muito estranho. É, mas você lembra que no Sentinel, quando foi fazer He-Man, ficou também bizarro, e agora tá ok. Tá esquisito, novo, né? Aliás, fala, eu vi umas imagens da bunda de Noah Centineo nessa série dele, Agente Noturno, né, genérica. Fracassada demais essa série dele. Mas a bunda demais. Tá ótimo. Não ficou nem uma semana em primeiro lugar no, na Netflix. E olha que qualquer bosta fica na Netflix muito tempo em primeiro lugar. Por isso tá fazendo show. Eu tentei rever, né? Exato. Eu tentei rever, né, pra ver se conseguia ver a segunda temporada, mas não dá, muito chato essa série. Muito, muito chato. Mas sabe o que eu tô esperando muito? Agora ver o filme de Mamada Real com ele daquele tamanho e o outro todo definido. Não é, menino? E eu acho que vai rolar, viu? E eu quero a versão mais... Não, o filme novo vai ter, né? Vai ter. Falaram que talvez, quem sabe, teria, mas eu acho que vai ter. Vai ter, sim. Mas falaram que tava escrevendo, né? É. Falaram que tava escrevendo. Gente, mas ele tá muito grande. O que que aconteceu? Tomou uma porrada na cara. Tô falando, viado. Ele tá muito grande. Ficou muito esquisito. Porque ele era minhonzinho. Ele não era... É. Não era parrudo. É, não, mas parece que ele tomou uma pasada na cara. Cara, sim, a cara dele tá esquisita também. Ele tá inchado por causa do coisa. Tá comendo muita coisa. Ele tem uma inchada. Tá muito esquisito. Só não tá comendo você, né? Infelizmente. É. Mas aí também ninguém. Mas aí também ninguém tá, né, Eduardo? Tamo nessa, né? fica aquela barra. Depois dessa, eu vou até jantar, gente. Nossa, feio. Me senti agredido mesmo sem se usar, não. E aí, já que a gente tá falando de He-Man, né, menino? Quem entrou pro elenco do filme do He-Man, né? James Purifoy, aí do glorioso The Following, né? Um delícia também. Grande ator, James Purifoy, que vai ser pai do Príncipe Adam, vai ser pai do Galitzine. Ah, então vai ter uma participação de 5 segundos. Né? Que esse elenco tá assim, né? James Purifoy, Galitzine, Camila Mendes, Jared Leto, né? Que vai ser o esqueleto. Camila Mendes vai ser a Tila? Vai ser a Tila. Nossa, pior que ela tem uma cara de Tila mesmo. Ela tem uma cara de Tila. Achei que ficou bom. E Camila Mendes é brasileira, né, gente? Então ela pode fazer o que ela quiser. Sim, ela é ótima. E a Morena Baccarin também, né? E a gente vai ter outra brasileira, Morena Baccarin também, está no elenco do filme. Morena Baccarin como também. Feiticeira. Será que o filme vai se passar no Brasil? É o mínimo que eu espero. Será que é Eternia? Eteria. Eteria da She-Ra, né? Ah, não, você acha que é? Que é no Rio de Janeiro, será? Ah, eu acho que vai ser São Paulo. Ah, acho que não. Olha, do jeito que tá parecendo, o inferno isso aqui, de calor, tá parecido, assim, né? Que é tudo meio rosa, meio dark, meio caveira. Nervoso. É isso. Ai, ai, que loucura, gente. Eu amo. Mas esse filme não tem data de estreia ainda, né, menino? Tá só aí, vem aí. Vem aí, vem aí, vem aí. Vem. Novidades aí, né, em Dexter Ressurreição, né, nossa. A nova série de Dexter, que já estreia agora na Summer Season. Né? Que juram que é boa, né? Inclusive, acabou essa semana, né, você tá ouvindo o programa no domingo, acabou essa semana Dexter, Pecado Original, muito elogiada pelas pessoas que assistiram, falaram que é uma série muito boa, que lembra o início de Dexter, quando Dexter era boa. Que nunca foi. Né? Que isso! É isso. E aí temos dois nomes confirmados na nova série, né? Uma Thurman, confirmada aí na série de Dex. Uma turma. E ontem foi confirmado Peter Dinklage, também no elenco aí de Dex e Ressurreição. Aí, roubando emprego de mais um. Que? Ai, gente, nem esse povo bom aí me anima a ver essa merda. Sério mesmo. Não, presta tempo com Dex não. E o Peter Dink... Não, eu sou uma pessoa muito peculiar, né? Porque eu nunca assisti Dexter. Acho que eu só assisti o último episódio pra gente gravar algum podcast naquela época. O último episódio de Dexter. Ah, você viu o final segundo do filho dele? Eu vi o final dele virar lenhador, né? No final de Dexter. Depois você viu o outro do filho? Depois eu vi o spin-off todo, né? O New Blood. Eu vi todo. E tô vendo o Original Sin também. É muito louco isso, né? Tô vendo o Original Sin. E provavelmente vou ver a Ressurreição também. Bum. E você tá gostando disso? Só pra, assim... O Original Sin eu tô achando bem legal. Tô achando bem legal, confesso. Que barra. Tá? O que vai ser... Tem bem cabine de emprego aqui, né, menino? Amy Adams vai ser a protagonista da minissérie baseada no conto do Stephen King, né? Que fez o filme lá, Cabo do Medo, vai ter agora a minissérie na Apple TV Plus, e a Amy Adams vai ser a protagonista junto com Javier Bardem, que Olha. Vai ser o vilão lá, né, doidão. Então, E essa série é produzida por Scorsese e Spielberg, tá? Então, pode ser que venha uma coisa boa por aí. Eu acho que vai ser boa, mas tenho medo. Muitos nomes, assim, importantes. Tem cara de bomba. Mas tomara que seja boa. Sei lá, a adaptação do King geralmente é bomba. Mas, enfim, vamos ter fé. É, vamos acreditar que por ser uma minissérie, talvez eles tenham mais tempo de trabalhar as coisas. É, né? Vamos lá. Porque o filme eu acho bom, o filme do Cabo do Medo. Uhum. Acho que eu não vi, não. Né? Ah, não vi. Vive, sim. É bem antigo, né? Mas eu gosto. Gosto bastante. O que mais temos aqui? Menino, Walton Goggins, né? Protagonista aí de Fallout, disse que a segunda temporada vai deixar a primeira no chinelo. Ah, eu tô muito pronto. Eu duvido, porque eu amei essa primeira temporada. Ah, tudo, gente. Que série. Mas eu acho que essa segunda temporada de Fallout só vem em 26. Aí a gente calma. Tudo, gente. Algo me diz. Chega, eles tinham gravado junto, né? Quem se reúne pra gravar outros episódios? Igual o Wicked, né? Isso. Eu acho que só vem em 2026, essa temporada aí nova. Lógico. Né? E o que mais temos aqui, menino? Uma notícia que falar do filho do Cucu, né? É isso que eu vou falar agora. Ah, obrigado. Né? Achei que você ia passar. E o glorioso Gabriel Perlini, né, que trabalha no programa de Sônia Abrão, então tenho minhas dúvidas também, né? Ele revelou no programa hoje, né, ele disse lá no Twitter que tinha uma bomba, e aí ele revelou no programa que o filho do Gugu, o véi, né, que surgiu quando o Gugu morreu, vai apresentar, né, documentos afirmando que a mãe de Gugu não é a mãe de Gugu. É a tia de Gugu. Que a tia de Gugu é mãe de Gugu. E que sua mãe, na verdade, é sua tia. O que isso muda? Vamos lá. O que isso muda hoje na vida e na morte de Gugu Liberato? Então, é porque, aparentemente, né, foi o que eu entendi, o exame de DNA de Gugu Filho foi feito com material biológico da Maria do Céu. Véia. Que é a mãe biológica que não é. Então falaram que deu uma compatibilidade muito próxima, mas não deu como se ele fosse filho. E aí ele agora quer fazer o teste de DNA de novo com os tios, que na verdade ele acredita que são pais de Gugu. E aí eu me pergunto, não dá pra fazer o DNA com as gêmeas da Porsche? Não. Não sei. Que é filho de Gugu? Poderia. Porque o povo tava falando lá no grupo, porque como os filhos do Gugu são inseminação, não sei o quê, nem eles se têm certeza se são filhos biológicos. Eu falei, gente, mas se os filhos têm direito hoje, e o Gugu filho, o Gugão aí, pô, irmão das crianças, pronto, tá resolvido. Gugão é muito bom. Daqui a pouco aquele gay lá vai revelar que é filho também. Que é filho do Gugu também. Eu não vou julgar o homem, porque se eu tivesse a oportunidade de ser filho do Gugu, qualquer lógico. Oportunidade que fosse, eu iria correr atrás disso. Então, tanto que quando ele correu atrás, era pra exumar o corpo de Gugu e fazer o teste com o DNA dele, né? Não fizeram, não aceitaram. Agora eu acho que não tem mais o que tirar, não, da Terra. É, agora acho que já foi com Deus. Mas, boa sorte aí, Gugão. Tomara que dê tudo certo pra você. Gugão aí. Gugão é muito bom. Ai, que delícia. E fique registrado que a gente tá torcendo por você, caso queira dar um agrado aí quando você ganhar. Patrocínio, né? É. Olha, estamos aceitando. Não vou patrocinar, não. Gugão pode vir no lugar de contar a sua história. Sim. É isso. E aí, faz uma notícia BR, né, menino? Vanessa Camargo confirmou que terminou seu relacionamento com o Dado Rolabella. Ai, né? Nossa. Novamente. Até quando, né? Confirmou que acabou. E que ela, segundo ela, já acabou há um tempo, mas que ela não tinha falado nada por causa da família, que nem os filhos sabem que ela acabou o namoro. Ela gente, falou agora pra ver se aparecia, né? Fazia um ano que ninguém falava de Vanessa. Ai, Vanessa. Vanessa, nem seus filhos sabiam. Ah, tá bom. Passa amanhã, vai me avisando. Ninguém sabia, tá? Bum, na cara. Nem Boaz. Nem Boaz. Tá fazendo miojo, né, amigo? Não tem tempo. Exato. Fazendo show. Mas, então vamos começar nossas pautinhas da semana aqui. E já que Leózio levantou a bola aí, né? Nós queremos saber o que está acontecendo nas duas séries mais faladas do momento, né? Severance e Ruptura. Mas ele não quer falar. Tá bom. Né? Ele tá mastigando. Tá mastigando. Menino, Severance, né? Não sei se vocês souberam aqui, o povo que me acompanha. Acabou a temporada passada com os Inis, né? Que são os internos, o pessoal da empresa da Lumen, saindo pro mundo externo. Então, o Mark, né? Que é o Adam Scott, foi para um eventinho do tipo de lançamento do livro do cunhado dele. Conversou com a irmã, teve uns embates ali com Patrícia Arquette, né? Que era a vizinha doida dele, que também é chefe dele na Lumen. Enquanto isso, o Irving foi atrás do seu grande amor. E a Hallie, que era a novata da temporada passada, ela descobriu que, na verdade, ela era da família cabulosa lá, Mega Evil, que fez todo o esquema da ruptura. Ela é a Helena Egan. Ela é a neta, a neta do fundador lá, né? Roludão. Uhum. E ela tava prestes a dar um discurso sobre como ela aceitou a ruptura, porque ela acredita que seja um grande processo, tá, pra mudar a humanidade. E a bicha tava puta, ela falou, somos torturados lá embaixo, fazem a gente comer comida de cachorro, não sei o que, né? Ablou, muitíssima gatinha. Enquanto isso, o Dylan, que era o quarto ruptura, tava lá embaixo na empresa segurando os cabos da internet, né? Pra eles poderem fazer essa conexão. Sim. E aí o pessoal de lá de baixo tava doido tentando impedir ele de, né, continuar. E aí a gente terminou nessa incerteza, o que ia rolar. A última cena da temporada é o Mark chegando, porque o que acontece? O Mark, ele aceitou o processo de ruptura, né? Que é essa coisa de você perder a sua identidade pelo período do expediente, porque a esposa dele pereceu, faleceu. Uhum. Só que a gente vê no decorrer da temporada que a esposa dele, aparentemente, se não uma pessoa muito parecida, é a psicóloga que atende o povo no escritório. Boninho! É isso. E aí, como o Ine conhece a psicóloga, não conhecia a esposa, quando ele sai, ele vê a foto na geladeira, e aí o povo fala, ah, sua esposa, não sei o que e tal. E aí a temporada acaba com ele com essa foto na mão, falando, she's alive! E aí a gente volta pra essa temporada como? Com o Mark do lado de dentro de novo, né? Como Ine, e o Miltic, que é o cara que ficou no lugar da Patrícia Arquette, porque ela foi meio que demitida, sumiu assim no começo, falando pra ele, ó, você e seus amigos ficaram muito famosos lá fora. Aí mostra uma foto claramente montada dos quatro, assim. É, fala que o mesmo Dylan que não saiu foi famoso. E vocês agora conquistaram vários direitos, né? A gente realmente tá olhando pra dentro das reclamações e tal. Aí, papinho do caralho, né? Mas sua equipe não aceitou voltar. Você é o único que vai seguir aqui, não sei o que e tal. Aí você fica, rolou umas coisas meio esquisitas. Uma galera nova que chegou na Lumen. No decorrer do episódio, você vê que o Mark tem uma missão muito importante para cumprir, porque eles trabalham no setor lá de refinamento de macrodados, né? A gente deve saber bem. E basicamente é ficar juntando uns números, assim, numa cestinha virtual. A gente acredita que isso tem a ver com as frequências cerebrais das pessoas, inclusive a mulher dele morta, que ele tá tentando tirar desse coma. E aí, a equipe volta toda, né? Então vem Irving, vem Dylan e vem Hallie. E aí, gente, na primeira, assim, no primeiro minuto, eu não me considero uma pessoa super perceptiva nem nada, não, mas assim, a atriz faz a Hallie e a Helena Egan, ela é tão boa, que no primeiro A que ela fala, você percebe que não é a Hallie que tá ali de volta, é a Helena Egan fingindo que é a Hallie, né, porque ela tem aquela pose, mas assim, porque a Hallie era toda, a Hallie chega, pra vocês terem uma ideia, tentando se matar dentro da empresa pra atingir o corpo dela de fora, porque ela não sabe por que ela tá ali. Porque é isso, o que você faz com o seu corpo lá dentro vai afetar o seu exterior também, né? Sim. E aí a Helena entra nessa farsa pra meio que descobrir o que os Inis sabem e estão tramando e tal. E eles seguram essa porra dessa revelação por 4 episódios. Como se tivesse todo mundo percebido. E aí, assim, os 3 primeiros, eles são basicamente muita enrolação, gente achando cocô de vaca, né? Mark indo atrás das coisas de sua esposa. E aí, no fim do terceiro, eles apresentam um twist muito legal, que é o Mark fazendo a reintegração. Tem uma mulher que ajuda ele do lado de fora, ela fala, ó, eu vou te deixar com as memórias do seu out, da pessoa que viveu aqui a vida inteira, e do seu in, desde que ele começou a trabalhar na Lumen, então você vai poder investigar mais profundamente, né, sabendo quem é você nas duas situações. Aí tem uma cena super legal, ele tendo essa sendo inundado por essas memórias de volta e tal. Você fala, porra, próximo episódio, botar pra fuder com o Mark reintegrado, né? Começa o quarto episódio, Mark do meio da neve, Lost. Eu queria saber, porque todo mundo falou assim, nossa, a série tá muito Lost agora, que a Luma é a nova Dharma, não sei o que, e eu... Ah, então, o episódio da neve é bem legal, mas ele parece meio perdido, porque você não entende, eles não deixam claro se o Mark tá ciente de tudo, se ele ainda tá parte daquela cena do terceiro calibrando, porque aí quando eles vão pra experiência da neve, eles começam a ver tipo umas versões, uns clones deles, assim, apontando umas direções. E eles estão, tipo, fazendo um retiro, e é a primeira vez deles, entre aspas, no mundo exterior, né? Apesar da gente achar que essa neve é uma simulação. Uhum. E aí o Irving, ele tá muito desconfiado da Hallie, porque desde que a Hallie foi... encontrou eles a primeira vez, né? Que na verdade era a Helena fingindo. Ele pergunta as coisas pra ela, fala, ah, eu lá fora tava num apartamento, não sei onde, vi um jardineiro. Aí ele fala, um jardineiro à noite? É, que coisa. Então ele fica na cola dela. O Dylan, ele tá meio sendo manipulado pela Lumen, porque a Lumen resolveu abrir umas visitinhas com a esposa dele, com a família dele real, então ele tá todo emocionado. E o Mark, ele tá doido pra comer a Hallie, né? Ele passa o episódio inteiro assim, à vontade. E aí, ele transa com ela, em algum momento, a cena belíssima na cabana. Só que durante essa interação, ele vê o rosto da Gemma, que é a esposa. Aí você fica naquela dúvida, ah, ele tá tendo, tipo, uma memória, né, fora do lugar, ou ele tá, ou ainda em efeito da reintegração, mas o episódio não responde isso. E aí, o Irving, quando ele tá na coisa lá de perseguir a Hallie, ela vai falando umas coisas pra ele, tipo, umas coisas meio cruel, assim, e aí ele chega pra ela no meio da floresta e fala assim, o que você falou ontem pra mim foi muito cruel, e a Hallie nunca foi cruel. Então, se você não é ela, quem você poderia ser que tem tanto poder pra deixarem entrar uma externa aqui, pra ficar com a gente infiltrada? E aí nisso o povo começa a chegar, chega o Mark, chega o Milt, a criança que tá trabalhando lá, creepy pra caralho do setor. E aí o Irving grita, ela é Helena Iga, ela é uma Iga, ele não fala Helena, mas ele fala assim, ela é uma Iga, e se vocês não trouxerem a Hallie de volta, eu vou matar ela. Aí ele começa a afogar a Helena no laguinho que tem lá. Aí nisso o Milt pega o walkie-talkie e grita assim, desativem o escudo, esqueci qual que é o nome. Mas é um termo, assim, tipo, escudo tal. E aí, nisso, quando eles desativam, dá o barulhinho do elevador, né? Que é o barulhinho sempre quando eles trocam de personalidade. E aí a Hallie volta, toda assustada e tal. E aí, né, tem essa grande reviravolta que muitos analistas de Severance ficaram, meu Deus, não acredito. Primeira vez que eu tô vendo o cara passado. E aí o episódio acaba com o Miltic demitindo o Irving, né? Que é o que descobriu tudo. Ele fala, ó, vai ser como se você nunca tivesse existido aqui. Você só vai existir agora na vida exterior. Acabou, se despeçam. Né? Aí amiga África, e aí ele andando. O episódio é realmente muito bom. Só que se você pensar que Severance tem, primeira temporada teve 9, talvez essa tenha 10, não tenho certeza, episódios, não aconteceu nada nessa primeira metade, assim, sabe? Foi uma enrolação. Entendi. Do caralho. E aí Severance vive realmente como Lost de especulações. Então as pessoas ficam, ah, eu vi o número tal, aí tem a letra da Iga. E aí, na verdade, a empresa, os CEOs morrem cedo, então a gente acha que eles estão tentando passar a consciência deles. Coisas que são muito interessantes de você especular, mas que não estão na série diretamente, assim, sabe? Então, dá aquela frustração antecipada de você pensar, porra, mas aí eu vou assistir um monte de episódio avulso de cenas esquisitas e tal, e eu vou ter que procurar conteúdo no site da Lumen, no crachá de não sei o que, no ARG, sabe? Me deu uma preguicinha. Então, eu gostei muito desse quarto episódio, achei o final do terceiro também bom, mas o comecinho da temporada, não julgo os anões de ter... dropado não, porque foi bem complicado. Falou meu nome, eu até apareci. Viu aí, menino? Tava contando a sua série aí. Ah, sim, boa, né? É completamente maluco. Enquanto isso, Patrícia Arquette foi promovida, mas desistiu da promoção. Nesses episódios também, ela some em dois e um, ela fica só indo pra um fim de mundo. Então eu não sei bem o que pretendem com ela. Ai, menina, me conta aí o que aconteceu rapidinho, o que você já contou antes, só dá um breve spoiler. Ah, pronto, agora ouvi o programa no domingo, viado. Eu vou ouvir, você sabe. Mark foi reintegrado, descobriu que a Hallie é a Helena, e o Irving foi demitido porque ele descobriu que a Hallie é a Helena. Quem que é a Hallie e quem é a Helena mesmo? A Hallie é a Ine ruiva e a Helena é a Alt Mega Evil, que é a herdeira lá do... Ah, elas trocaram a personalidade? Tipo, a externa foi lá pra dentro pra espionar eles, entendeu? E aí comeu uma arca, fez um monte de diabo, mas na verdade ela tava só se fingindo de ser a outra. Ah, isso aí que o povo tá morrendo? É isso, porque, né, os grandes analistas estavam assim, já tinham ventilado essa possibilidade e falavam, gente, duvido muito que seja a Helena, eu acho que é só a Halle mentindo porque foi ameaçada pra coagida falar mentira pros outros. Eu falei, gente, eu não sei se vocês entenderam, mas a Halle, ela não tem nada a perder. Porque assim, ela não sabe da vida exterior, não sabia da vida exterior dela até saber que ela era a Helena. Ela tentou se suicidar na primeira temporada. Não tem o que ameaçarem, ela chantagearem. Olha, Halle, vou te machucar se você não fizer isso. Não tem. Vou matar sua família. Ela odeia todo mundo que é da vida dela fora. Então, não entendi por que o povo achou que não tinha como ser Helena, sendo que ela claramente está atuando como Helena o tempo inteiro. Uhum. Mas sigo firme aí, vamos ver se a segunda metade, né, vai entregar tudo que estão dizendo. Vamos ver, né, amiga, porque... Vai emocionar. Vai ser. Porque o Zanon tá acreditando muito. Né? Ele tá acreditando, confiando muito. Vem aí. Mas já que a gente tá falando de séries que a gente nem todo mundo viu, né, eu queria só dar um report aí que eu assisti a temporada final de Sintonia, né, que estreou na semana passada. Coragem. E... Como vocês sabem, Sintonia sempre foi uma série que nunca me empolgou, mas eu sempre assisti ela, as temporadas completas, né? Nunca foi uma série que eu me engajava, assim, muito com os personagens, inclusive achava todos eles bem irritantes, né? E o Nando era o que tinha a história um pouco melhor, mas aí começou a ser muita repetição da mesma coisa, e muita gente não lembra, mas no final da quarta temporada, a Rita... acabou convencendo o Nando a se entregar, né, pra Sheila poder sair da cadeia. E aí, nessa temporada agora, afinal, a gente tem um salto de 4 anos, o Nando ficou preso lá e tal, não sei o quê. E aí, decidem, os chefões lá da comunidade, lá da bandidagem que ele faz parte, decidem tirar ele da cadeia. E nessa fuga, ele morre, né, e aí tem toda uma drama, o pessoal chora, enterram ele... E aí eu falei, gente, em nenhum momento eles mostraram o corpo desse homem. Obviamente ele está vivo. E dito e feito, ele estava vivo, né? Ele teve a sua morte forjada, porque o chefão agora quer ele em outra coisa, não na comunidade. Porque eles inventaram um plot de que eles estavam fazendo negócios com traficantes da Bulgária e que o Nando seria essa pessoa responsável de cuidar dessa operação, né? E para isso ele teria que ir para a Bulgária, e como ele morreu, poderia começar uma vida nova. Aí ele quer levar, obviamente, a Sheila e os filhos. Só que, tipo, ele ficou 4 anos preso. Então as crianças não têm lembranças dele, quase. A Sheila tocou a vida dela, né? Construiu o salão dela e tal. Então fica todo esse dilema, né? Se a Sheila deve largar tudo. A Rita... se formou advogada, vai trabalhar no escritório de bacana, né? E ela sempre teve essa coisa da consciência da justiça social. Mas, tipo, todo mundo fala assim, cara, tudo bom. Justiça social e consciência social é muito bom, mas ganhar dinheiro também é. Então, Opa. Minha filha, vai trabalhar pros ricos, vai ganhar dinheiro, porra, né? E MC Doni tá nessa barra aí, que agora ele é empresário, né? Ele não canta mais, ele é empresário agora, tem a gravadora dele, tá desenvolvendo os artistas. E... do nada, uma mulher que surgiu, né? Porque nessa passagem de 4 anos, que ele supostamente namorou e engravidou ela. Então, MC Doni vai ser pai. Virou o P. Diddy da favela. Mas sem a parte dos abusos. Sem a parte dos abusos, hein? E aí acaba que as coisas vão ficando meio assim, correndo paralelo, né? E no final, o Doni vende a gravadora dele pra gravadora que ele trabalhava antes de ser independente, né? Vende a gravadora dele pra ele ser só diretor criativo. A Rita continua como advogada, né? Agora, essa grande advogada aí, a Erin Brockovich, da comunidade, da VA. É. E o Nando acaba, no final, optando por não levar a Sheila e as crianças pra Bulgária. E aí, a última cena dele é ele sozinho, assim, no navio de carga, indo em direção à Bulgária, né? E toda a família lá, todos os Sintoniers, juntos na casa do Doni, né, porque nasceu a criança e teve o batizado, e o Nando deixou uma carta pra eles, falando que, tipo, tudo que ele mais amou na vida dele foi a família, e que o maior sonho dele era ser pai, então, pra ele ser um bom pai, ele não poderia expor as crianças a um perigo e tal, não sei o quê. E aí todo mundo chora, fica todo mundo chorando, e o Nando indo em direção à Bulgária lá, pra continuar como na vida do crime. Eu tenho que dizer que uma coisa que me incomoda muito sintonia, né? O pessoal vai dizer que é porque eu não sou da quebrada, não entendo, né? Mas essa forma com que, pra mim, tá? Pra mim, Eduardo Pessoa Física, com que eles romantizam o mundo do crime, é uma coisa que me incomoda muito. Que eles são muito articulados, eles são muito... resolvem na conversa, que aí se não tiver a conversa, aí sim eles vão partir pra um negócio mais violento. E isso me incomoda um pouco, tá? Isso me incomoda um pouco na questão, assim, né? Até porque eu moro perto de uma comunidade, já morei numa comunidade, então eu sei como as coisas são. E não é essa belezinha que é. Mas achei que foi um final que faz sentido, porque com tudo que o Nando fez na série, acho que se ele tivesse uma redenção, seria muito forçar a barra. Então, pra mim, só funcionaria se ele morresse, como eles quiseram fazer a gente acreditar, ou realmente sozinho, longe de todo mundo. E aí, né, até o Donnie faz uma música pro Nando, quando acha que ele tá morto. E, cara, a música é muito boa. Eu confesso que eu fiquei com essa música na cabeça alguns dias. Inclusive, hoje eu tava indo pro trabalho e até fui ouvindo ela, né? Herói ou vilão? Achei que ficou bem boa a música. E eu tava vendo o elenco de sintonia deu uma entrevista lá pro podcast lá da empresa, né? E aí eu fui pegar os Instagrams da galera e eu vi que o JP, né, MC Doni, se converteu ao evangelho, né? E aí teve, antes da série estrear, teve o último baile, né? O evento lá que eles fizeram com Racionais, com várias pessoas do rap. E aí no final do número do Doni lá, do JP, ele fala que esse é o último show dele como rapper, com uma galera do hip hop, não sei o quê, porque a vida dele agora tem um novo propósito, e aí ele pega uma faixa e estende assim. Pra... Ele pega uma faca. Gente, o que ele vai fazer? Desse tamanho! E mata todos os rappers do local. Aí ele estende uma faixa que é meio tipo assim, ah, Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Aí ele ajoelha, né? Então aí acabou a carreira de rapper do MC Doni, do JP. E assim acabou a sintonia, né? Acho que foi um produto nacional legal, bem feitinho, né? Nunca foi um produto que me arrebatou, né? Assim como o Pedaço de Mim ano passado, Beleza Fatal esse ano. Mas nunca me arrebatou, assim. Nunca foi uma coisa que me fez... Nossa, quero ver mais disso, entendeu? Acho que foi uma coisa... Eu parei também. Eu parei na primeira... Eu vi a primeira temporada e eu gostei muito da primeira temporada. Eu vi quase numa sentada. E a música na cabeça, essa coisa toda. Mas, assim, confesso que não, acho que eu não fiquei tão incomodada com o lance da romantização. Eu saquei essa romantização também, não me incomodou muito, assim, ficou... Pra mim ficou muito, assim, uma obra de ficção, realmente. Uhum. Né? Tem muito a ver com a realidade da parada. Mas não me pegou o suficiente pra eu querer voltar, assim, ver. Quando eu vi que saiu a segunda temporada, eu falei, ai, tá bom. Um dia aí, talvez, quem sabe. Mas que bom que deu certo, assim, que não descambou, não virou uma pataquada. Terminou legal. É, não, e olhando os comentários, principalmente dessa música lá, Herói ou Vilão, que a Netflix botou no YouTube, você vê que muitas pessoas se identificam, que falam, ah, é assim mesmo na comunidade, não sei o quê. As pessoas se identificam muito, então, acho que é super, super válido, né? Pra quando cria essa identificação pro bem ou pro mal, então, acho que cumpriu o seu papel. Né? Cara, e agora acho que o Condizila vai produzir coisas pra Globo, se eu não me engano, pro Globoplay. Né? Vai produzir coisas pro Globoplay. Inclusive, tá rolando uma polêmica nesse momento, né? Porque uma vereadora lá de São Paulo propôs um projeto de lei, né? Que estão chamando de projeto anti-Oruan, né? Que a prefeitura não banque nenhum tipo de show de artistas que façam apologia ao crime, né? Uhum. E aí, obviamente, já tem. E aí já tem gente desvirtuando, né? Hoje mesmo eu vi uma matéria no Popline falando que esse projeto é pra calar o rap e o funk. Alto lá. A galera alto lá, amigos. Mas, menina, eu acho assim, se é anti-Oruan, não acho que esteja errado. Porque eu também sou anti-Oruan. Porque ver aquele troço frio lá, a gente não quer mais ver. É, ninguém quer. Quem quer, gente? Vamos ser sinceros. Eu sou muito anti-Oruan. Eu sou muito anti-Oruan, amigos. Quem gosta, desculpa aí. Deixei aí meu salve aí pro... Pra quem gosta, né, melhore. Exato. É isso. E agora eu quero usar esse tempo aqui com as minhas irmãs de fé, Zazá e Dedona, né, pra gente falar de um negócio que estreou em setembro, mas que eu e a Amanda vimos em dezembro e convencemos a não assistir em janeiro, né? Que foi As Mormon Wives, né? Ai, que delícia. Ai, gente, que tudo, né? Gente. As sério. Mormon Wives. E aí, meninas? Assim, eu estava muito carente de um bom reality, um reality assim, que tivesse uma pegada, uma força, uma coisa relevante para a atualidade, entendeu? Como uma crítica social foda, como Mormon Wives. E, cara, entregou tudo, sabe? Tem tudo de bom, tudo de ruim. Você ama pessoas, você odeia pessoas, você ama e odeia a mesma pessoa em um episódio só. Sabe? É um negócio muito louco. E você consegue odiar todas as pessoas e ainda gostar delas, né? Sim, exatamente. Começa uma pessoa que é vilanizada ali, tu fala, ih, essa aí, pô, ruim, dedo podre, não sei o quê. Vagabunda. Vagabunda, totalmente, tipo, as outras vão amassar ela. E aí a coisa vai, o jogo vai virando, e de repente ela vira a heroína da parada. E tu fala, caraca, agora vou torcer pra ela. Só que ao mesmo tempo, ela é uma otária, e tu fica assim, caraca, mulher, para de ser otária. E tu não quer torcer pela otária. Cara, é muito bom. Vamos lá, e aí, do nada, surge um plot da mulher dançando lá do filho na UTI. Ai, muito bom. Mano, sério, se você não viu ainda uma série onde a mãe resolve comemorar a saída do filho da UTI fazendo uma dancinha de TikTok pra ele, mano, você não viu nada ainda de reality TV que preste, sério. Isso é muito foda. E detalhe, ela ainda acha que ela tá certa. Ela fica muito triste porque ela não sabe por que as pessoas criticaram ela. Uhum. Ela... Mas vamos dar o contexto, que o Leózio deve estar perdido. Tá bom, né? Vamos no contexto. Vamos dar o contexto. Deve estar no contexto. Leózio, não sabia se você está entre nós, se você está almoçando, se está dormindo. Mas o que acontece? Essa beleza fatal aí fora. Tá sendo pigzona. Esse grande hit, ele começou... Né, porque existe esse grupo de mães que estão no TikTok, que são as Mom Talks. Elas criaram esse grupo, mas seis mães que são mormons lá de Utah. Elas criaram esse grupo para poder fazer dancinhas, fazer tal, não sei o quê. Só que aí explodiu um caso de que elas estavam fazendo swing. Entre soft elas. Swing. Soft swing. Swing elétrico. O que que é soft swing? Fazendo swings. Soft swing é o quê? Ele fica assim só na mão, amiga. Não tem nada tipo demais. É só olhar pro lado, dar uma pegação, fazer uma punhetinha, botar assim. Já é mais do que muita gente tem por aí. Exato. De novo, Eduardo Sasser me humilhando. Não, amiga, não é pra você, não. É no geral. Eu não aguento mais. Eu acho que é. É no geral. E aí, explodiu esse caso. Veio à tona através da Taylor, que é a nossa narradora nesse primeiro momento, né? Essa questão do soft swing. E aí ela meio que ficou deixada de lado pelas outras Mom Talks. E a gente começa a ver a história do programa pela visão dela. E ela é a mina que é, tipo, toda errada. Ela separou do marido, né? A visão dos mormons. Ela separou do marido. Aí ela tá namorando com um cara que tem problema de dependência química. Não, o detalhe é que quando começa a série, já é assim, esse babado todo já aconteceu. Já rolou. Já rolou. Ela foi cancelada, né? Justamente por causa desses soft swings. E aí ela parou de fazer as dancinhas lá, parou de fazer parte lá desse grupo, né? Das Mom Talks. E aí ela só. Daí a vida dela foi assim, ladeira abaixo. Tanto que ela foi presa por violência doméstica, porque ela bateu no marido viciado dela. Isso é maravilhoso, Leonardo. Porque a gente tá vendo o primeiro episódio e a gente já viu todo tipo de absurdo. E aí, a gente vê uma ligação pro 911. A mulher fala, não, porque a gente acha que ele está batendo nela, a porta da garagem tá levantando e descendo. Aí a gente começa a ver aquelas câmeras da polícia, né? A gente vendo a Taylor toda escabelada, não sei o quê. A gente pensando, meu Deus, tadinha, né? Apanhando desse drogado. E aí, de repente, o plot twist que ela leva a voz de prisão porque ela estava agredindo o marido. E ela fica 4 horas presa no celular. E eu acho ela a cara da Alison de PLL. Não sei porque alguma coisa me queria, tá muito Alison. Será? É, que some, eu acho. O jeito, o cabelo, o jeito que ela fala. Se é a bit maior, né? Aí sim, aí sim. E aí você... Neócio, do primeiro episódio pro segundo, tem um salto de um ano e meio. Isso, que ela fica presa. Né? Que ela fica presa e ela tá em probation por mais 2 anos, né? E aí vai ter o... E quando a gente reencontra, Taylor está grávida do homem drogado que ela bateu. Que ela bateu, assim, não, mas né, tem o começo, porque ela estava grávida e perdeu a criança, né? Ah, é? Sim. E aí é maravilhoso. Porque ela conta isso ela conta esse plot para as mulheres que ela estava grávida, mas ela conta assim: ah, eu tenho que contar que eu tô grávida. Aí todo mundo: ai, você tá grávida. Ela: não, mas não vai vingar, não. Vai morrer. Porque eu tenho um problema aqui, aí vou abortar, isso vai acontecer. Tipo, como se ela estivesse falando de qualquer coisa, assim, sabe? Uhum. Tipo, vou perder um neném. Só que nessa conversa, já tinha uma outra mulher que tava tentando contar a barra de vida dela, que ela tem um marido que é viado, que ela não sabe que é viado, mas ele é. E que o marido dela tava traindo ela. E aí ela fica indignada, tipo assim, cara, ela roubou meu trovão. Eu tava super contando aqui meu drama, que meu marido me traiu. Ela vem do nada com esse pote. Foi maravilhoso. Eu amo a expressão, roubou meu trovão, gente. Foi maravilhoso, porque a gente tava assistindo os episódios e Darlan e Amanda entrando nos TikToks das personagens pra poder complementar a história. Foi maravilhoso. Sim. Eles assim, não, porque agora ela. Não, e esse vídeo aqui? Aí, isso muito. Sim, é um conteúdo extra série bem feito, né? Nova Lost. Sim, sim, sim, sim. Nossa, maravilhoso demais. E nesse filme, inclusive, a gente tem, nesse filme, nessa série, a gente tem uma mulher, que inclusive eu mandei a notícia ontem pro Zanon e pra Amanda, que é a Jen Affleck. E, né, e o Affleck não é por acaso. O Affleck não é por acaso. O marido dela é primo de terceiro grau do caralho do Ben Affleck. Meu Deus. E ela é uma mulher de, sei lá, 35, 36 anos, e o marido dela tem, sei lá, 23. Não, e ela disse que ela é a primeira Jen Affleck. É porque ela casou... A primeira Jen Affleck. É o primeiro que a Jennifer Lopez, então ela é a primeira Jen Affleck. Exato. E aí, menino, ela é casada com esse homem, tem 2 filhos com ele, e esse homem... tá fazendo faculdade de medicina, só que o dinheiro da família que ele ganhou pra receber fazer a faculdade de medicina, ele gastou no cassino o dinheiro inteiro da faculdade. E aí, menino, ela paga a faculdade dele e esse homem só humilha essa mulher o tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí ontem a gente descobriu que ela tá grávida do terceiro filho dele e a gente achando que ela tinha dado um pé na bunda dele. Ela tava grávida de um, né? Ela teve um filho só, né? A gente tá. Na série a gente vê ela batizando o neném. Ah, tá. Ela teve mais 2 depois do final da série. Que teve aquele plot que as meninas foram excluídas do batismo. Porque eram muito vulgares. Gente, elas têm muitos filhos, cara. Todas elas têm uma penca de. Todas não, né? Tem umas que não tem. Tem, assim, umas mais moderninhas, assim. Mas quando tem uma, tem um monte. Assim, abriu a porteira. Vai embora. Tem uma lá que é... Não lembro o nome dela. Ela tem 34 anos, mas ela tem 30, tipo, 32 anos. Ela tem uma cara de 45. Sim, era uma... Ah, é a que botocou a xereca. Sim. Isso, é essa mesmo. Eu amo essa diva. Gente, tem esse plot do Botox na xereca, que ela fala assim, ai, vocês querem ver? Aí a mulher fica mostrando a xoxota para as meninas, ai, que maneiro, não sei o quê. Gente, é cada uma. E tem um plot maravilhoso também de que elas não bebem álcool. A maior parte delas não bebem. E elas são mega viciadas em refrigerante. Tipo, elas estão... Só bebem refrigerante. Bebendo refrigerante. Igual um crack, igual um sei lá o quê. Elas não podem ter vício nenhum. Então, o único vício que elas têm é esse. É beber refrigerante igual mais do que água. O tempo inteiro. E é uma tabaca de uns copos de refrigerante de 1.000 litros, né? Sim, exatamente. Eu não sei como eles são tão desesperados. Né? Eu amo que é, né? Suruba sim, mas refrigerante não. Pois é. É isso. Não posso ter visto. Olha, tem o plot da Demi, né? Que é humilhada por Whitney, né? Pela Selena. Humilhada pelo cereais. Ah, é, do nada aquela vagabunda me aparece com o cereal lá e dá gatilho na outra. Nossa. Sim. É cada plot que tu fala assim, cara, não é possível que essas mulheres tenham entre, sei lá, 20 e 30 anos. Às vezes parece que elas têm entre 10 e 16, mas não, é isso mesmo. É, porque tem um episódio que elas estão numa casa de campo, lá elas vão lá, se reúnem, elas usam o moletom tudo igual, e aí do nada começa a humilhação. É quando começa a crise. É, que Whitney começa a ser atacadíssima por todo mundo. Sim. E aí outra, ela vai lá, vai pro quarto se isolar, e outra vai consolar ela. E aí a outra vagabunda sobe e começa a humilhar ela mais ainda, sem parar. Humilhada não sem razão, né? Porque pra mim, o Whitney merece ser humilhada todos os dias. Podre. E como é que é o nome daquela amiga de Whitney? Ela é maravilhosa, super fofoqueira. Ela fica me jogando em cima. Fofoqueira, né? É a Macy. Que é amiga de todo mundo, né? A Macy. Exatamente. É. Gente, eu amo Macy. Ai, não. Então, ela falou isso. Ah, não, ela falou isso. Aí tá todo mundo ficando puto um com o outro e Macy só com a pipoquinha, olhando. Assim. É, porque Macy, ela não vai... Ela joga a fofoca. Ela tem a... É Courtney, a outra, que joga também a fofoca? Ah, eu não lembro. Não, tem a Cristina Hitt do Avesso, que é a Mikaela. Sim, né? Mikaela. É a Cristina Hitt do Avesso. Aí tem uma que tem joga fofoca e fala, que é muito boa também. Tem a Mormon Negri também, que eu não lembro o nome dela. Ah, essa aí não é a Vulsa, é a Vulsa. Tadinha! Ah, faz muita coisa. Aí não, tem, menino. Tem a Jessie, que é a plástica na pepeca. Ai, eu amo essa é muito diva. Tem a Demi, né, Demi Lovato. Eu acho que é a Demi. Acho que é a Demi que é a E Diana Affleck. É a Demi que é boa, que discute com todo mundo. Não, a Demi fala. É ótima. A Demi foi que, no final das contas, a gente tava torcendo por Demi, né? Que ela foi, que a Demi foi a que comeu o cu da Whitney na casa de campo. Exato. E depois ela come o cu de todo mundo. Ela começa realmente a botar todo mundo, cada um no seu quadrado. Sim. E aí arruma a casa, sabe? Porque começa. E aí a Whitney quer humilhar ela com o negócio do cereal. Exatamente. Olha. E depois tem aquele climão super gostoso do aniversário da Christina Ricci, né? Que, tipo, já estão meses sem falar com a Whitney e ela parece como se nada tivesse acontecido, né? Ela faltou na festa de lançamento, né? O grande lançamento de Musk, de Macy, né? Que nunca ouvi falar daquela marca de fralda, sei lá, que ela vende de caralho. E aí, do nada, ela aparece num aniversário avulso, patinação de gelo com presente e tudo. Exato. E aí todo mundo fica, o que você tá fazendo aqui, essa vagabunda? Sei o que, essa daqui, essa piranha. Ninguém dá confiança pra ela. Eu achei que todo mundo fosse só, tipo, ignorar ela, né? Mas ninguém nem consegue mais ignorar ela. Eu também não ignoraria, não, porque ela é insuportável. Não, e do nada essa ridícula quer viver no campo, catando bosta de cavalo. Sim. E vivendo com o marido viado. Virou Juju do nada. Não, e ela tem essa barra, né? Que ela fica sempre falando lá. Não, porque ninguém, quando foi cancelada, ninguém cuidou de mim e tal. Que eu tive que me mudar. Aí a piranha ficou 2 meses fora. Ah, gente, pelo amor de Deus, isso é o que eu fiquei de viagem no final do ano com a Amanda fora do Brasil. Eu fui tirar meses sabáticos. Ficou, sei lá, 40 dias fora. Voltou outra mulher, uma nova mulher. Ai, gente. É. Eu precisava me afastar de tudo isso. Ah, pelo amor de Deus, se enxerga, mulher. Olha, vou te falar, uma Whitney ia ser um arraso, ia ser um sucesso. Porque uma mulher podre. Sim. Eu realmente não sei por que, que o Leonardo não assistiu isso. Porque, cara, isso é a cara dele. Eu nem sabia que isso existia, garoto. Você nunca me falou disso. Amigo, eu indiquei. Eu indiquei pra Amanda e Darlan quando a gente tava lá viajando. A gente falou, vamos assistir. E realmente assistimos todos os episódios, que foi um frenesi. Quando voltei de viagem, falei, Zanon, acho que a senhora vai gostar. Aí Zanon deu um salto de fé, né? E ele, quando vi, tava todo mormon já. Já tava o seu trovão, né? Já tava mormotizado. Mormotizado. É, mas não falou pra mim. Pelo amor de Deus. Então estamos falando agora. Então estamos falando agora pra você. É a sua cara, amigo. Mas você não viu. Olha. Mas é a sua cara, amigo. Por favor, assiste agora. Agora não quero mais. Amigo, não vai sair a segunda temporada. Por favor, veja. Veja pra você. Mas a segunda temporada vai ter 20 episódios. Não, Disney Plus. No TikTok não tem mais. Disney Plus? Uhum. Pode usar o Disney, não. A gente deixa. Oferecendo agora. Tá todo mundo usando o meu? Olha aí. Pode usar o meu também. Se o rato bloquear, pode usar também. Eu já uso de outra pessoa, então não tem como te emprestar. Ai, mas vejam, gente, vejam, porque é maravilhoso. Quando que vai sair a segunda temporada? Parece que é agora no meio do ano. E vai agora voltar todas? Parece que o Whitney não volta e Jean Affleck também tava aí a definir. Agora grávida, não vai voltar. Aquela, né? Todas elas passaram grávidas no negócio. Porque toda hora elas estão grávidas, pô. Whitney batizou uma criança, sei lá, tava com uma criança pequena e no final da série... E tava grávida de novo. Caralho, eles ficam muito grávidas, gente. Parem de engravidar. Olha elas aí. Muda. As bucetudas. Ah, eu queria tanto uma delas no The Traitors. Ah, amigo, não duvido que na próxima temporada tenha, não. Ia ser muito bom. Que, aliás, essa semana a minha religião foi ver todas as entrevistas que o Alan Cumming deu, né? Que ele deu Kelly Clarkson, deu no Seth Meyers, deu no Colbert. Ele deu 1 milhão de entrevistas e eu vi todas elas. Entretenimento é esse mesmo, porque a temporada em si tá uma bomba, né? Que isso? Ah, agora jogou mais bons. É, agora acho que o jogo vai mudar. Agora eu falei, tava falando isso com o Zanon. Que eu acho que agora é aquela oportunidade do jogo dar uma mudada, já que eles tiraram o Bolsonaro. Menino, mas eu acho que não tem como. Eu acho que agora, depois que saiu o homem, que é a mesa dele que ele acusou o Bob e tudo lá, foi foda. Mas eu acho que agora que saiu o cara que pensa, só sobrou burro, né? Não, gente, Danica aí, nossa querida. Que a Daniela Danica é a mais burra de todas. Nossa, é mais... gente. É o pior, é a pior burra. Traitor que já existiu na face. Mas não teve nenhum traitor bom essa temporada, porque Boston Rob ele só se acha mesmo. Não tem essa. Não, mas ele foi bem pra ele eliminar Bob, ele meio que conduzia as coisas, deu balão. Mas eliminou mundo. Bob e se fudeu no seguida. Não, levou uns 3 episódios pra ele se fuder. É? Porque não tinha mais como, né? Não tinha como. Porque o cerco tava muito fechado, porque tava muito na cara que era ele. Não tinha como. Gente, mas tava na cara desde o primeiro episódio. Porque, Amanda, deixa eu explicar o esquema do The Traitors. Geralmente já tem uns definidos do começo, né? E eles vão não sei como a Amanda coisa. Não tá assistindo The Traitors também. A Amanda gostava. Eu ia gostar segundo. Muito. Aí eles chegam com o Boston Rob, que é esse bucetudão do Survival, né? E se acha. Eles botam ele amarrado numa gaiola assim. Não, mentira. Antes de botar na gaiola, eles chegam e falam: caros traitors, essa coisa da Alan Cumming, fala assim: vocês, por acaso, gostariam de aceitar Boston Rob entre vocês? E aí eles falam: não, tô de boa, né? Ninguém vai convidar, não, obrigado. Aí o homem sai. Na sequência, a Alan Cumming inventa outro twist com Boston Rob mais 2 homens pendurados nas gaiolas na floresta pra trazer ele pro jogo. Aí fala assim: entraram, mesmo sem o povo querer. Aí o Boston Rob já entra como traidor e eles ficam assim: meu Deus, não acredito que o Boston Rob era traidor. Eu falo, gente, uma pessoa que tentaram trazer 3 vezes pro programa, lógico que ia ser traidor. Qual é a dúvida? Então, o problema é que o elenco é burro. Ah, não é só mas o eles, mas sempre botam o elenco burro junto com o Boston Rob pra ele se sobressair. Mas dessa vez não deu nem certo isso. Mas eu achei engraçado que na entrevista com a Kelly Clarkson, né? A Kelly Clarkson falou sobre a primeira temporada, que eram 10 personalidades de TV e 10, né, pessoas normais. Aí ela perguntou: ah, por que na segunda temporada não teve? Aí ele falou, é porque as 10 pessoas comuns não rendem o que a gente precisa pro programa. Que é carão, é gente que sabe que... Porque todos eles que estão ali, eles são profissionais de reality show, né? Todos eles são profissionais de reality show. Igual aquela Mona da primeira temporada e ficou puta com a Siri. Ah, linda. Siri. Exato! Então eles sabem o que eles precisam. Porque uma pessoa comum não ia fazer como a Phaedra e falar: eu não preciso beijar sua bunda pra ganhar uma rosa. Então, mas aí você compara o elenco da segunda e até da primeira com esses bosta que estão aí agora, tipo assim, tirando o Dylanzinho. É Dylan o nome do irmão do Zac Efron? É. Tirando o Dylan pela gostosura, Danica pela burrice e Bob, que era, né, canastra e tal, não tem mais ninguém. Caroline, puta que pariu. Tinha chata do. Eu não sei como é que ninguém percebeu que a Caroline não é traitor, porque a Caroline é a pioral. Está escrito na testa dela desde a primeira cena que ela é traitor. Exatamente. Eu não sei como, porque ela é a pioral de todas. E ela fica fazendo ceninha no café da manhã pra fingir que não sabe. Ah, acredito. Nossa, ridículo. Eu fico realmente muito impactado, assim, eu não sei. Mas a Danielle, pra mim, é a que vai se queimar a seguir, né? Até o homem do The Bachelor, que era um chatão, era mais interessante que o elenco dessa temporada. Mas é porque tem muitos chatos, né? Aquele Tom Sandoval é um chatão, espero que ele morra muito nesse próximo episódio. Ele é muito chato, o britânico é chato, tem uma das loura lá, que, das Bambi, que não aparece quase nada, tu nem sabe que ela tá na casa, parece a Graciane no Big Brother, que tu não sabe que ela tá na casa. É isso. Menino, mas se você parar pra ver, de 20 pessoas ali, aparece 5, os outros 15 não aparecem. Porque só tem os que ficam em foco, tipo o namorado, o marido da Britney. Não, ele teve uma fala durante 7 episódios que já teve. Ele não aparece, é impressionante. Ele não aparece. Pois é, porque se você pensar na temporada passada, por mais que tinha gente que não se destacava, ó, mas a gente tinha os 3 finalistas, né, os fiéis, que apareceram bastante. Os traitors, eu acho que mesmo os burros, mesmo a parva de que se entregava ali e tal, renderam ótimos momentos. Aí tinha o velho político lá, né, ah, era... o velho político tinha, lembro. Coisa de discurso da Casa Branca. Tinha Kate, né? Maravilhosa. Ai, gente, Kate podia voltar nessa, né? Mas eu juro que eu vi num teaser a Parvati e a Kate. Num teaser antes da temporada estrear. Olha aí. Eu juro que eu vi. Vem aí, né? A Parvati e a Kate. E como faltam poucos episódios agora pra acabar, né? Que já, essa semana já é o 9. Uhum. Vai até qual? Até o 12. Nossa, gente, vai ter tanta gente ainda. É, tem 12, né? É porque no final eles vão fazer no top 10. É porque no final tem aquele negócio, né? Só não pode ter traitor. Só não pode ter traitor no final. Porque no final do ano passado ficaram, acho que 5 no final do ano, na final do ano passado. Queria tanto que matasse Daniel e Caroline tivesse que pegar algum outro traitor. Ah, vai ter com certeza. Com certeza. Gente, ou a Danielle ou a Caroline vão ser descobertas muito rápido agora nos próximos dias. Não, eu acho que a Caroline vai demorar pra ser descoberta. Porque o povo tá nem desconfiando dela. Mas a Danielle já tinham plantado a semente nela, né? Já tinham plantado a semente dela. E eu sou muito Tim Dillon. Muito querido. Eu acho que ele vai ganhar, sabia? Acho que vai ser a vitória dos feitos com ele. Ah, mas é um feito com carisma, né? Que não, pensa... porque ele tá com a edição de Faithful Winner. Ou ele pode virar traidor agora. Não, se ele virar traidor ia ser muito bom. Mas se for Faithful, vai ser o segundo ano dos Faithfuls ganhando, né? Porque ano passado... Mas os Faithful do ano passado era pior que o Straighton, né? Que ele eliminava a Faithful pra ficar com o dinheiro. Traidor. A Faithful só não ganhou porque aquele filho da puta do BBB encheu o saco dela. Senão ela ia fácil ganhar. Exato. Mas eu achei ótimo quando a Trishel e o outro homem lá, o CK, comeram com o MJ achando que ia ficar com o dinheiro. E eles acham que vamos eliminar de novo. MJ arrasada, eu amei muito. Até porque a última traitor do ano passado era a Kate, né? Que não tinha a menor chance. Uhum. Exato, que ela era a pior traitor até a gente ver desse ano. Que foram os 4, foi muito ruim isso. Não, gente, porque não deu liga, né? É a pior. Não foi muito ruim. E outro, Bob era muito espalhafatoso, não tinha como. Ele poderia ser um ótimo traitor, mas não deu. Se ele não tivesse se exposto tanto no começo, eu acho que rolaria pra ele ficar mais tempo. Mas ele se expunha muito, cara. Tanto que quando o Rob decide eliminar ele, eu falei, eu concordo, porque vão se queimar muito. Né? Então, mas se você pensar que, tirando o Dylan, ninguém suspeitava de verdade do Bob da Drag Queen. O Boston Rob jogou ele embaixo do bus, se expôs na sequência, porque ficou bem óbvio, né? Como é que ele tinha dado certeza? Não, mas agora eu acho engraçado uma coisa, que no episódio antes do Boston Rob sair, a Caroline faz aquela cena horrorosa falando da Danielle, que a Danielle é isso, que a Danielle é aquilo, a pior pessoa do mundo, treta, safada. E no episódio seguinte, ninguém fala nada sobre isso. Esqueceu. Ninguém fala nadinha de nada sobre isso. É igual a Sierra, né? Todo mundo achou que Sierra é, que não sei, não sei o quê. Tá lá, a querida, no meio da mesa, ninguém tá falando nada. E a gatinha bachelorette que chegou, ouviu o Danica, ouviu um monte de gente conversando dos traitors. E aí depois fala assim, não, a gente só tava de boas ali. Ela, então deve ter me enganado. Fim da história. Porque o Rob, eles ficaram 5 semanas. Não, porque Bob the Drag Queen falou. Porque Bob the Drag Queen falou. Agora a Danielle chama, a Caroline chama a Danielle de traitor na cara de todo mundo. Que é uma falsa, que é uma rata de esgoto. E nada, e tranquilão. suave, né? Eu fico... Por isso acho que não dá pra gente... Esse ano eu não tô conseguindo torcer pros traitors, porque tá foda. Eu prefiro torcer pros outros que são mais burros que eles, mas não pode ser burro, do que desses daí que são burros e se matou, em vez de se unir, já se mata desde o primeiro episódio. É, eu acho que seria interessante se os traitors pudessem se matar. Tipo, na hora lá que o Robbie tava achando que a Daniele tava atrapalhando e a Caroline também atrapalhando, como eles fossem a maioria, eles poderiam matar a Daniele. Falar, decidimos que é a Daniele que vai morrer. Um beijo a todos. Uhum. Eu acho que seria muito bom pra isso, se tivesse, né? Mas é isso, a Amanda até dormiu enquanto a gente discutia The Traitors. Nada, meu, eu tô entendendo é porra nenhuma, já anotei aqui que eu vou ver. Mas, amiga, assiste, é muito bom. Aproveita, que aí você fica junto com a gente. Yes! Coisa boa tá difícil, então vamos aproveitar. Fica com nós, essa série é muito boa. Que eu fui coletando também. Coletei primeiro Leózio, depois coletei Zanon, coletei Cati no meu trabalho. E é isso. É. Coletei mais amigos do trabalho, sempre coletando as pessoas. Porque é muito bom. Coletor. Os gatos. Olha aí. Coletor. Mas, já que a gente falou... Já que a gente falou de muita coisa boa, vamos falar de coisa ruim, então, agora, né? Porque disseram pra Amy Schumer que ela era engraçada, né, menina? Há muitos anos atrás. Porra, né? Por quê, né? Olha aí. E aí, em 2025... E aí, em 2025, alguém resolveu dar um dinheiro pra Amy Schumer fazer um filme onde ela acha que é engraçada, né? Porque estamos falando aí de meio grávida, né? Kinda Pregnant... Novo filme da Netflix aí, protagonizado por Amy Schumer, pela Jillian Bell, que é outra sem graça do caralho. Também tem Georgia, né, de Ginny Georgia. E, cara, a gente conhece a personagem da... Oh, meu Deus. Da Amy Schumer e da Jillian Bell quando elas são crianças. E o sonho da Amy Schumer é ser mãe. Então a brincadeira dela na escola é fingir que tá parindo. E eu, assim... Só desesperado o tempo inteiro enquanto isso acontecia. É, não, e eu já pensando assim, se o início é assim, porra. Imagina, Wesley, né? É pra prender a pessoa pra continuar vendo assim. Brace yourself, né? Meu Deus. Aí, menino, o tempo passa, né? Elas continuaram essa grande amizade do pop. Jillian Bell descobre um dia que está grávida. E Amy Schumer fica morrendo de inveja, né? E aí, menino, quando elas vão numa loja... A Amy Schumer acha uma barriga falsa, coloca, e a partir daí o mundo dela muda. A atendente da loja fala, oi meu amor, tudo bem? Nossa, tá super linda com essa barriga e tal. E aí ela vive esse momento encantado, né? Que todo mundo acha ela incrível, maravilhosa. Inclusive tem uma cena que me perturba muito, que é a cena do metrô, quando ela entra. Qual das cenas assim não perturba, né? Que a jovenzinha vê ela grávida e fala, ah, eu vou engravidar também. E aí, na outra cena, depois do metrô, a mulher tá grávida, a jovenzinha tá grávida também. Sim, ela fala, mãe, eu vou engravidar também. A mãe, não vai não. Ela, pô, sim. Gente, eu fico fazendo. Ela fala, você não me deixa fazer nada. Lembra igual o Júnior, ele ia bater as crianças falando pro pai. Você não me deixa me drogar, você não me deixa roubar. Você não deixa fazer nada. Era a menina querendo ficar grávida. Gente, sério, não, gente. Isso não é bom, tá? Não é engraçado. A gente tá rindo, mas não é engraçado. Eu juro. Não, e tem umas cenas tão constrangedoras, né? Porque ela começa com esse plot da barriga falsa, porque todo mundo elogia ela, porque ela é uma fracassada fodida, né? Ela namora com o Damon Wayans Jr., ele termina com ela, porque ele queria fazer um trisal e ela achou que ele ia pedir ela em casamento. Que, aliás, é mais uma cena vergonhosa, né? Que ela acha um vestido que é PP, e a Amy Schumer, a gente sempre fica na dúvida se ela tá usando enchimento, se ela tá usando maquiagem, ou se ela tá com a cara muito inchada mesmo, tá? Sim. E aí, ela tem um vestido PPPPPP em cima da cama, ela veste e vai pro restaurante. E assim, é um nível de constrangimento, que aí as pessoas vão dizer que a gente que não entendeu o humor do filme, que o humor do filme é pra ser esse humor de constrangimento. Mas eu só sentia muita vergonha com absolutamente tudo que estava em tela. Depois, quando ela vai na aula de yoga, que ela conhece a Georgia, que ela vai se virar com o cuzão pro alto... E aí, de repente, ela cai em cima da barriga. E essa cena dela cair em cima da barriga acontece algumas vezes durante, sim, o filme. É muito perturbador. E fora, toda hora ela esquece, porque quando ela tá trabalhando, tá na escola, tá com as amigas, ela tá sem a barriga. E aí, uma hora ela mete um balão de gás hélio na barriga. Tem hora que ela mete um frango. Caralho! Todo mundo acredita. Que as pessoas não percebem que ela tá com uma porra de um frango fazendo de barriga. Caralho, é tipo surreal, velho. É surreal. Tipo, tem muita coisa nesse filme que é surreal. Que assim, não dá. Tipo... Mas, Mandy, você tá falando isso, né? Morando em um país que teve a grávida de Taubaté. Amigo, é verdade. Olha, não tenho mais o que falar, não. Desculpa. Caralho, é verdade. Ai, mas cara. Assim, cara, eu fiquei muito constrangida. Essa cena que o cara, ela acha que o cara vai pedir meu casamento e, na verdade, vai pedir pra fazer um threesome. Ela enfia as mãos dentro do bolo. Ela destroça um bolo com as mãos. Meu Deus. E aí, assim, gente, por que uma pessoa faria isso? Mesmo que fosse um pedido de casamento, beleza, que ele tivesse colocado o anel dentro do bolo. Por que ela faria isso? Tipo, não é assim. Não é assim que você se comporta como um ser humano normal. Cara, surreal. Eu fiquei chocada, assim. E o meu humor é de quinta série, gente. Eu sou essa pessoa que faz coisas idiotas. Só que, cara, é muito idiota. Tipo, é um outro nível. É uma outra parada. Eu realmente não entendo esse tipo de humor aí. Ruim. Não é pra mim, desculpa. Não, é um nível de constrangimento que até a gente que gosta do humor quinta série fica mal. Não dá. Ela se tacando nas coisas, se tacando em um monte de ursinho na loja, tipo, cara, isso não é engraçado, não é engraçado, só tipo, eu fico pegado pensando assim, caralho, que bosta de vida que essa mulher tem, é só isso, que fracassada que essa mulher é, e se tem alguma coisa que eu achei legal nesse filme, talvez... Foi quando ele acabou. Porra, isso aí eu achei muito legal. É, tenha sido o par romântico dela, o Will Forte. Eu gostava dele já no Saturday Night Live, apesar dele ter essa cara de meio nada, assim. Mas eu achei ele fofo. E pra mim ele foi a melhor coisa desse filme e só. Enfim. E o resto todo. É muito. Se tem alguma coisa mais acrescentada, não. Essa vergonha. Desistiu, entregou pra Deus. É isso. Inclusive aqui, ó, nosso prefeito Eduardo Paes confirmou o show de Lady Gaga no Rio de Janeiro em 3 de maio. Tá confirmado. Menino, tô falando aqui, tava no mudo. É isso, né? Silêncio que eu tinha que fazer sobre esse filme. Um silêncio ensurdecedor, porque... Você já tinha falado que era ruim, mas eu falei, vou ver, né? Porque tá na pauta, sou obrigado, né? Mas eu devia ter seguido meus instintos e não ter visto. Mas tá bom, né? É bem ruim. É bem, muito bem ruim. É uma das. É o primeiro pior filme do ano que eu vi. Eu acho que se nada acontecer de muito errado, pra mim já é o pior filme do ano. É. Se nada acontecer. Cara, vai ter que lutar. É, alguém vai ter que lutar muito pra tirar esse título desse filme. Ah, mas teria aí um crime entre amigas, né? Que... Agradecer, maior e melhor. O remake tá vindo aí. Ah, menino, vai ter o crime entre amigas do ano, né? Já vai ter o Capitão América e vai ter o Esquadrão Suicida da Marvel, né, também, pra ajudar. Mulher, acho que nem nada disso vai ser tão ruim quanto esse filme da Amy Schumer. Porque nenhum deles tem a Amy Schumer. Ah, isso aí, você tem um ponto, né, verdade. Já ganhou. Porque só de você ter a Amy Schumer no filme, ele já tem 350 pontos a menos, né? Ele já começa na desvantagem. Porque eu tava puxando de memória... Eu acho que todos os últimos filmes da Amy Schumer que eu vi são todos patéticos e ruins demais. Não, mas todos os filmes da Amy Schumer são. É, os filmes da Amy Schumer conseguem ser pior do que os filmes da Rebel Wilson solo, que são ruins pra cacete. Não, mas a Rebel Wilson tem aquele da formatura que é maravilhoso. Exatamente, tem um que salva. Né? Isso é, Amy Schumer nenhum. Que outro dia porque quando a gente tava voltando no voo, eu revi o Mega Romântico, né? E eu lembro que na época eu gostei do Mega Romântico, mas depois, revendo agora, eu falei, meu Deus, que filme ruim. É ruim. Ô, Sassi, você não falou de Capitão América, posso dar uma dica de cinema bem rápida, sem destiver em cartaz? Pode. Não é Capitão América. Eu vi um filme aqui no Cine Brasília, foi a primeira vez que eu fui, gente. Cine Brasília é maravilhoso, quando vocês vierem, eu vou levar vocês lá. É aquele cinemão de rua das antigas, assim, grandão. Cinemão, sabe? É pornô, que eu saiba. Não, nossa. É pornô, é um cinema muito grande. É, mas se ele levar a gente no cinema pornô também, não tem problema nenhum, acho ótimo. Podemos procurar pornô, mas o Cine Brasília não é pornô. Ele é um cine bem cult aqui, sabe? Eu fui nesse evento, vou falar a real, tá? A primeira vez que eu ouvi falar esse filme foi uma indicação de nossa amiga Carol Moreira. Ela fez um story comentando, só que aí eu vi que era uma galera aqui de Brasília, filmada aqui e tal. E aí eu fui no evento, porque o Cine Brasília faz esses eventos que, tipo, passa o filme, o elenco vai lá, o diretor comenta, foi bem legal. O filme se chama Capitão Astúcia. Ele é um super-herói velhinho, assim, é um senhor, que já mora num asilo, né? E aí ele era um cara que fazia as letras dos quadrinhos há muitos anos. A Amanda deve conhecer a profissão letrista. Só que o que ele fazia? Em vez de traduzir o que vinha nos quadrinhos gringos, ele olhava as figuras e ele botava na cabeça dele o que estava acontecendo lá. Tipo, vou botar aqui do meu jeito, minha história. E aí o neto dele pergunta, mas os gringos não reclamavam? Ele falou, e gringo lá sabe ler português? Eles só ficavam felizes que eu tava entregando. E aí ele entrou nessa vibe de quadrinhos, de heróis e vilões e tal. E ele meio que criou, você não sabe, né, o filme deixa dúbio se é da cabeça dele ou se é real, que ele é um super-herói, que é o Capitão Astúcia. E aí o vilão desse filme é o Akira Laser, que é interpretado por ninguém mais, ninguém menos que Yuji. Oi? Yuji do Bom Dia e Companhia? Sim. Yuji é esse grande vilão que tem uma harpa laser que traz muito medo para as crianças. E aí o nosso herói Capitão Astúcia tem essa missão de destruir a harpa com a ajuda de seu neto, Kid Pianino, né? Que é um garoto... É um garoto não, é um adulto já, mas ele é maravilhoso. E aí o filme fala muito dessa questão de envelhecer, o nosso Capitão Astúcia, ele tem uma condição, né, uma espécie de demência que vai trazendo um drama mais pra trama, e você não sabe bem isso, ele tá imaginando e tal, mas é muito bem feitinho, efeitos visuais muito legais. Ele deve estar nesse circuito mais independente, assim. Pelo que o pessoal falou lá, ele vai estar no Cine System, não sei se aí no Rio tem muitas salas com o querido, né? Mas aqui tem bem poucos, tipo, aqui é muito Cinemark dominado, mas, né, tem no Cine Brasília, tem nesses Casa Parque, que é um shopping mais assim. Então, onde tiver Cine System, onde tiver Capitão Astúcia, vocês vão ver, gente, é muito legal. Filminho brasileiro, brasiliense, de uma hora e meia, muito bem feitinho, muito forte. Recomendo a todos que gostam de heróis e de astúcia, e de Yuji. Não gosto de Yuji, então vou passar. Não sei se muita gente gosta, mas o Yuji nem é... O Yuji, ele, tipo assim, tem duas falas em japonês, de resto ele só faz carão mesmo, ele não é muito proeminente no filme, não. É porque ele é um vilão conceitual, sabe? Ai, urban conceitual. tipo o Britney Jean. Exatamente. Então vamos falar agora rapidamente aqui de duas séries de conspiração, né, que estrearam nas últimas semanas. Vamos começar com a mais chata delas, que é Alvo Primário, né, Prime Target aí do Apple TV, que é protagonizada pelo Leo Woodwall, né, e ele é um gênio da matemática, né, ele é um gênio da matemática, que ele começa a ser perseguido por uma organização, né, que quer o conhecimento dele, quer matar ele, se possível. Porque nessa série a gente descobre que o governo dos Estados Unidos está sempre observando matemáticos, porque os matemáticos podem descobrir padrões que podem acabar com tudo, né? Como dizia Cariúcha. E aí, nessa questão, né? Desde Tim Wolf é a equação que matava a gente. Uhum, tá sendo feito isso desde antes. E achar padrão, gente, coisa mais fácil. Vai na Smart Fit, você acha vários. Menino, e falar em Tim Wolf, hein? Desculpa interromper o assassino do Sassi, mas não sei se a Amanda foi agraciada com a cena do menino Dylan, né, comendo Twink no filme dele que vazou. Não, amigo, não foi não. Gente, vou te mandar agora. Inclusive, isso gerou uma polêmica, né? Uhum. Porque o filme tava em screener no Festival de Sundance, né? Tava em screener no Festival de Sundance. Alguém que teve acesso a esses screeners vazou essa cena. E aí acabou que o filme foi excluído da plataforma. E a partir do ano que vem, nenhum filme do Festival de Sundance vai ser colocado em screener. Ai, mas esse povo é fresco também, hein? Não posso ver Dylan O'Brien comendo uma bunda que, oh, meu Deus, estragou a experiência do filme. Pô, vai gerar muito mais interesse. Estrear, né? Vai gerar muito mais interesse no filme sair agora e ir pro festival. Todo mundo vai querer no festival ver o Dylan O'Brien comendo a bunda. Não, mas vazou no festival. Porque esse ano tava dividido, tinham cabines presenciais, sessões presenciais, e tinham sessões, por exemplo, eu tenho uma amiga que não pôde ir pra Sundance esse ano, então ela tava cobrindo o festival aqui do Brasil, e aí ela recebeu alguns filmes pra poder assistir de casa. Uhum. Mas não quer que isso prejudique o filme ou o festival, gente? As pessoas verem uma cena e ficar... É porque você prejudica o realizador, né? Ai, me poupe. Ai, esse povo do cinema é chato, né? Vai gerar muito mais interesse pro filme dele que ia ser visto só por medo de pessoas de festival, agora vai ver visto por um monte de twink sedenta. Mas aí eu pergunto, se você escrevesse um livro e as pessoas vazassem o livro de vocês antes do lançamento, ia ser também tranquilo? Ai, gente, vazou. Ah, pra mim tá bom, porque ninguém lê mesmo. O livro inteiro não precisa, mas vazar umas cenas que vai gerar interesse nas pessoas, eu ia falar, maravilha. Mas e aí se vazasse... É porque aquele negócio, vazou, só vocês estão defendendo porque vazou cena de viadagem, né? Mas só foi uma cena, gente, não foi o filme inteiro. Não, foi tudo. Cadê a cena? Não, mas é, mas, não, mas é porque vocês não estão entendendo o viés que eu tô falando, não é? É a questão de, tipo, até quando vaza, tipo, o screener que eu vi de setembro 5... foi de um evento do Deadline, tanto que no começo do screen tem o cara do Deadline falando, no final do filme tem o debate sobre o filme com o pessoal do Deadline. Então alguém de lá vazou isso. E, assim, não, tudo bem, aí eu, pelo que eu entendi, vazou da plataforma online, não é? Não foi alguém que filmou a tela no festival. Alguém que filmou a tela e a tela de alguém que teve acesso ao screen, não era alguém no festival. Então, mas se foi por acesso ao screen, eles tinham que botar umas marcas d'água bizarra pra pessoa que vazou ser responsabilizada, mas deixar os viadinhos com a cena vazada felizes, entendeu? Tanto que todo lugar que botava essa cena tava sendo derrubada na sequência. Tanto que o Zanon viu, aí quando eu fui ver já não tava mais, depois você viu e não tava mais. É, o que o Zanon mandou já não dava, eu achei um outro, salvei pra mandar pra mandar agora, vou mandar agora. Eles foram derrubando, né? Agora já tem 10 minutos. É porque eu mas tava aí, voltando então a alvo primário, né? Porque tem essa questão dos e tem um viado também, né? São... O protagonista é viado. Viados que não podem viado aparecer se beijando, né? Ele falou que ele não é viado, ele falou que ele não é nada. É um espírito livre, né? É um espírito livre. Ai, me poupe, gente. E aí, sério, ele... 2025, bicha. Né? É o Janequim. Uhum. Menino, a mulher tá em cima dele, esfrega a xereca na cara dele e fala nada. O homem dá oi no bar pra ele, já quer mamar a rola do cara. Isso não é viado. Mas não mama em cena, o pior é. Eu acho muito homofóbico você ter Léo Udall pra fazer o bagulho e não fazer nenhuma pegação de bicha. E aí, mas você vai poder ver ele beijando a Renée Zellweger agora essa semana, não? Porra! E aí, ele tá. No caso, a NSA fica investigando os matemáticos da Europa e tal. E aí calha de ter esse projeto que aparentemente já aconteceu algumas vezes das pessoas estudarem os números primos. E que através dos números primos você consegue ter uma sequência que você conseguiria acabar com toda a segurança digital do planeta, né? Que é através dos números primos. Só que, tipo, eu vi 4 episódios, né? E assim, não me empolgou, eu fui me deixando levar pra ver se eu ia me empolgar com a série, mas eu acho que o personagem do Lee Woodwell é tão insuportável que pra mim eu quero muito que ele tome um tiro na cabeça e morra, assim, muito rápido. Porque ele é muito chato, esse personagem. Ele é muito chato, ele é muito chato. Ele é muito sobre chato. Sobre o plot principal, eu tenho 2 observações. Uma, os Estados Unidos estavam com tempo e com dinheiro, né? Porque você fica assim, todos os matemáticos do planeta... Porque assim, vocês não estão entendendo. Não é que tem uma câmera... 24 horas? É, uma câmerazinha só lá na salinha do matemático na universidade. Eles têm na casa do matemático uma câmera, entendeu? Então, tipo assim, é surreal de caro esse projeto. E outra, melhor emprego do mundo, né? A pessoa fica ali no litoral francês, sei lá, da puta que pariu. Tu não queria, mano, ter esse trabalho. Só fica ali, ó. Fazendo nada, olhando o matemático, aí ele escreve uma fórmula, opa, aí tira um print screen, manda por e-mail. Ai, ai, muito cansada. Vou ali. Joga na calculadora de porcentagem que tem no Google, né? E aí você faz o trabalho. Gente, hoje em dia você vai no chat GPT e fala, programa pra ele fazer tudo pra você. Ela não precisava nem ficar na frente do computador. Enfim. É fraquíssimo, tá? Esse plot muito fraco. Mas eu vi 2 episódios só. Eu concordo com o Sasser que esse personagem principal, ele é muito insuportável. É, eu não sei o que quiseram, sei lá. Ah, é porque ele é um gênio incompreendido. Sei lá. Tá Beleza, show, já entendemos que ele é um gênio compreendido. Mas assim, a gente precisa se importar com ele minimamente. E não dá. Uhum. É muito chato. Então, melhore ou então vai ficar com Deus também. Eu vou dar a chance ainda. Vou, pelo menos essa temporada eu devo terminar. Quer dizer, se não ficar cheio de barriga, é muito chatão. Por enquanto, eu tô querendo saber o que vai acontecer. Mas... É, não, no final do 3, a menina lá da NSA encontra ele, né? E aí dá uma movimentada. Mas ainda assim, pra mim, não foi o suficiente pra eu querer continuar. Pra mim, deu, fiquei por aqui. Fiquei por aqui. É. Vamos ver, né? Se eu vou... Mas... Não, se você vê, eu quero que você conte pra gente se melhorou. Beleza. Combinado. Ah. Nossa, gente, eu não passei. E teve um outro, beijinho, o que, Leonardo? E se teve um beijinho, pelo menos. Ah, teve um beijinho, mas assim, é o que você não falou. É uma falta de aproveitar o conteúdo ali que você tem. O conteúdo é, muito... Eu só vejo ele andando com a bunda de fora, não sei o quê. Aí o menino chega sem roupa. Aí você, tipo assim, não tem uma pegaçãozinha, né? Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Não, é muito puritano, acho... essa cena. Eu acho que não é que é puritano, acho que é assim, que série dessa de coisinha, é série pra hétero assistir. Aí eles colocaram assim, ah, você muito... Vou lacrar. Muito, vou lacrar muito, colocar um personagem gay, só que eles não vão se pegar, eles só vão estar deitados ali de pós-coito. Mas ele não é coito. Ah, filho, não dá. Não é que passou isso. Eu amo muito com... deitado pós-coito. Sai fora. Eu amo demais. E a outra série de conspiração, né, Paradise, nova série aí do criador de This Is Us. Dan Fogelman, pra mim, assim, foi uma surpresa, né, o fato de ser uma série dele. E aí ele trouxe o cupicha dele, né, Sterling K. Brown, pra ser o protagonista dessa série. E é uma série que, a princípio, parecia ser só mais uma dessas séries de conspiração que a gente tá acostumado, né. O K. Brown, ele é o chefe da segurança do presidente, né, no serviço secreto. O presidente é o James Marsden, o Ciclope, e... Um dia ele chega pra trabalhar e o presidente tá falecido. Faleceram com o presidente. E roubaram um tablet com segredos dos Estados Unidos. Até então você pensa que é uma série de conspiração normal, né? E tal. Só que a gente descobre que o mundo acabou. Bum! Na verdade, o mundo acabou. Não. E essa Paradise, onde eles moram, na verdade é uma cidade subterrânea. Que foi criada pra justamente salvar... apenas as mentes mais brilhantes e levar pra esse lugar, pra ter essa continuação. Porque quando começa a série, né, a gente tá vendo, então eles mexem com alguns flashbacks, e eu fiquei pensando assim, ah, o James Marsden não é mais presidente, né, porque o primeiro flashback é 5 anos antes, e ele tinha acabado de ser reeleito, e o mandato nos Estados Unidos é só de 4 anos. Falei, ah, então e ele fala, né, que o sonho dele era se aposentar aos 50 anos, ir pra uma casa com piscina, que seria o paraíso dele. Aí falei, porra, ele tá aposentado, né? Ele é ex-presidente. E aí quando vem a revelação de que, na verdade, ele ainda é o presidente, e aí começa a ter essa revelação de que o mundo acabou realmente, e que aí eles salvaram essas pessoas, e ele concordou em ficar mais 3 anos no cargo como presidente, então ele era realmente o presidente efetivo. E a partir daí vai começar essa história de paranoia, né? Porque o K. Brown, ele gosta do James Marsden, de certa forma, mas ele tem raiva do James Marsden, porque o James Marsden não salvou a mulher dele quando teve essa coleta, né, das pessoas que iam sobreviver ao fim do mundo. E aí, cada episódio, eles vão, pelo menos nessa primeira parte, nessa semana vai ser o episódio 5, eles estão botando uma peça no tabuleiro. No primeiro, a gente conhece o K. Brown e o James Marsden. Oi, no segundo, a gente conhece um pouco da Sinatra, né, que é a mulher que realmente manda. Aí, no terceiro, é a psicóloga. Aí no quarto é o melhor amigo do K. Brown. Então a gente vai montando essas peças e sempre tem flashbacks pra gente poder entender o que aconteceu com cada um desses personagens e como culminou nessa situação que tá atual. Eu confesso que eu estou investido na série. Pra mim, a pior coisa da série é o Sterling K. Brown, porque eu acho ele chato. Achava ele chato em This Is Us, continuo achando ele chato aqui. Mas ele está um puta de um gostoso. Tem uma cena que ele maceta a psicóloga no chuveiro. E, meus amigos, aquilo não é um homem, aquilo é um monumento. Ele tá mesmo, ele tá gostosíssimo. E a psicóloga, Gabriela, é ninguém mais, ninguém menos do que Sarah Charry, quem é do... Uhum. A sapatona antiga sabe muito bem quem é, porque é minha crush de muito tempo de The Award... quarta temporada, mais ou menos. E eu amo, amo, amo essa mulher. Então, assim, foi uma cena de sexo que teve absolutamente tudo que eu amo dentro de um chuveiro só. Foi, pra mim, foi incrível. Vai me render muitas noites. Muito obrigada, viu? É, e a série realmente, assim, me prendeu. Porque abre um leque imenso de perguntas. É, quero saber como que essas pessoas foram escolhidas pra estar ali. É, por que, que a mulher dele ainda... Ainda a gente ainda não teve essa resposta. Eu parei no quarto episódio. É, uhum. Por que, que a mulher dele não foi... Né, a gente também ainda não sabe. A gente sabe que ele entrou no avião com as crianças e ela não, já não estava, mas exatamente por quê. Exato. E nesse quarto episódio a gente descobriu que a Sinatra tá abafando o fato de que há vida na Terra, né? Que exato. Supostamente acabou tudo, mas não acabou. Exatamente, porque ela inventou essa fic para que as pessoas não queiram sair, mas de vez em quando ela envia pessoas para a superfície com alguma desculpa, que a gente também ainda não sabe como é que está essa resistência do lado de fora, né? E já começa aquele conflito do tipo, ah, beleza, tem vida lá fora, mas em quais condições essas pessoas estão vivendo? Eu quero largar esse paraíso aqui para ter essa liberdade lá fora? Qual é o preço que eu vou pagar por essa liberdade lá fora? Então, achei que tem bastante coisa ali para explorar. Os personagens são interessantes. Então, acho que essa aí eu vou engajar real até o final. Eu também. Fiquei arrasado com a morte do tio Billy. Fiquei arrasado. Eu também. Nossa, eu fiquei muito puta com aquela mulher. Nossa senhora, aquela lesadinha. Mas... foi bom que a gente não previu que era ela assassina, né? Sim, sim, me pegou muito de surpresa. Quer dizer, a surpresa durou até ele sentar na cadeira. Ele sentou na cadeira e falou, puta que pariu, era ela. Ai, que ódio. É ela. E aí, na sequência, ele começa a engasgar sim. E morre. Que pena que me deu esse homem maravilhoso. E aí, quando ela lança, quando ela disse que tinha uma mais motherfucker que você, sou eu. Sou eu, mulher. Beijo na sua alma. Puta que pariu. Muito bom. Foi muito bom, foi muito bom. Então, não, e tá agora o K-Brown vai ficar o catiço pra querer descobrir quem matou o Billy, né? Sim. E, assim, gostei também que, assim, ele morreu sem... sem estar brigado, né? Fez as pazes. E meio que ele tava adivinhando, né? Porque ele fala lá, quando ele encontra com ele, com as crianças, ele fala, poxa, só quero ser o tio Billy essa noite. Sim. E por que que o Carl falou pra Gabriela pra não confiar nele? Também é uma outra pergunta que a gente não tem resposta. Bom, pelo menos eu não tenho ainda. É porque eu acho que a Gabriela sabe do plot de que tem assassinos ali, né? Uhum. E acho que ela desconfiava que... Ela e o Ciclope desconfiavam que ele era um dos assassinos, o que não deixava de ser uma verdade. Mas acho que eles não previam que a Sinatra tinha levado outros assassinos. Ah, entendi. É, mas um pensamento meio burro, né? Porque assim, porra, se eu tô levando um assassino com um propósito, eu não vou levar um só, porque acontece alguma coisa, eu não tenho um backup de um assassino, gente. Mas enfim, faz... Beleza, vou comprar esse plot meio furado, mas... É isso, acho que vai render. Eu acho que o elenco é bom, os plots são bons. Até agora tá indo bem. É, eu tô bem entretido até agora pela série, assim. Tô bem entretido, de verdade. Boa. Tem muitas músicas dos anos 80, né, que eles ficam relembrando aí as músicas, porque eu... Ai, sabe quem é uma insuportável também? A investigadora. Aqui comi o presidente. Nossa, ela é muito... Nossa, viado, olha, eu vou estar sendo muito... Vai. Muito julgando pela aparência. Muito julgando pela aparência. Mas aquela mulher toda caída, toda torta, tem condição de ser a pica grossa do FBI, do Serviço Secreto? Não tem a menor condição. A mulher não tem um porte numa Viola Davis. Não. A mulher toda troncha, não tem como. Ela não é cascudona, assim. Ela não me vende... que ela é uma policial badass. Não me vem. É isso. Não é à toa que ela é humilhada pela Sinatra todo minuto. Sim, mas quem não é também, né? Porque Sinatra pisa em qualquer pessoa, ser humano, animal, qualquer coisa que passe na frente dela. Mas, enfim. vamos e quem desafiou morreu. Exatamente. Eu que não desafiaria, então... Quem desafiou foi comer grama pela raiz. E acho também que ela não vai durar muito tempo, não. Também. O Sinatra também vai falar assim: ah, já tô perdendo a paciência com você já, tá? Ou eu tô achando que é a Sinatra que vai acabar mandando todo mundo pra puta que o pariu, porque ela botou o véio como presidente, e o véio é um banana, né? Sim, o véio. Já tá sem paciência com o velho. O véio é um boneco. Ela já tá sem paciência com ele. É, ela já tá super sem paciência com ele já. Doida pra mandar ele catar coquinho. Então, daqui a pouco o véio toma um tiro na cabeça. Exato. Mas achei bem boa, sério. Estou animado por essa. Animado. Mas vamos falar então aqui de trambicagem, né? Antes de a gente ir para o último tema da série, vamos falar do podcast. Vamos falar de trambicagem, porque tivemos aí a estreia de Vinagre de Maçã, né? Esse nome super esquisito para uma série, né? Vem, come minha maçã. Você pode ser meu café. Do nada. uma história baseada numa história real, né? Mas, segundo eles, adaptadas com muitas liberdades e nenhum dinheiro foi pago à mulher em questão, né? A grande Belle Gibson aí, que está solta até hoje, vale dizer, né? Posso fazer um protesto antes de você começar a falar dessa série? É sobre essa série também. Agora as pessoas querem contar uma história, só que elas falam assim, ah, então vou inventar 15 personagens, vai ter uma coisa certa... E é mais baseado na história real, mas tem liberdade. Oh, pô, gente, vocês não contam o negócio que vocês acham que pode ser. É igual do Ayrton Senna, que tem a grande jornalista, né? Que é o grande mote da história. O do Maníaco do Parque tem a jornalista que ela descobre o Maníaco do Parque. Oh, gente, vocês não contam as coisas direito, né? Mesmo que a gente vai saber que não foi aquilo que aconteceu, mas finge, pelo menos. É mais bonito. Ah, eu prefiro também. Mas é isso. E aqui no Vinagre de Maçã, né, eles têm essa história baseada no rolê real, mas com muitas liberdades. Eles sempre falam que não pagaram nada pra Mel Gibson e tal. Inclusive, no final da série, né, quando eles vão fazer aqueles cards explicando o que aconteceu com as pessoas, a Kathleen Denver, ela aparece. Ah, vai pesquisar no Google, né? Eu achei isso muito bom. Mas, resumindo a trama, né, a gente tem a Mel Gibson, que é essa... pessoa, para dizer o mínimo, problemática, que tem mania de grandeza, e a gente conhece ela em 2015 e ela tá contratando uma agência de crise, né? Porque vazou no Globoplay que ela estava mentindo a respeito de ter um câncer cerebral, né? Ela tava mentindo a respeito disso e que ela tinha ganho dinheiro, né? Tinha criado um aplicativo, lançado um livro, aonde ela contava essa história de superação dela e fornecia receitas para que as pessoas pudessem se curar através da alimentação saudável. Gente, nisso a gente é apresentado para outra personagem, né, que é a Mila, que é essa mulher que descobriu que tem um câncer no braço e que aparentemente ela vivia a vida louca e tal. E ela é acolhida pelos médicos e é dita para que ela faça quimioterapia, radioterapia e que ela ampute o braço dela para impedir a progressão do câncer. E ela fala assim, não, vocês estão errados, eu sou pica, eu sei tudo. E ela começa a ir para um lado de umas terapias meio holísticas, tem um centro no México que vai ajudar, que supostamente cura câncer, você tomando... 15 sucos por dia e fazendo 5 enemas de café por dia. Olha, o câncer eu não sei, mas o xixi vai rolar o dia inteiro. Pelo amor de Deus, vai ficar transparente. E aí ela começa a fazer isso, né, Mila? E ela começa a transmitir esse estilo de vida para as suas seguidoras. E uma dessas seguidoras é a gloriosa Belle. Que ela é aquela pessoa, tipo assim, a gente tá aqui vendo os stories da Beyoncé, e aí a Beyoncé posta um negócio, a gente fala, nossa, Beyoncé, amiga, perfeita. E ela é essa totozinha do caralho, né? Ai, amiga, você é tão criativa, meu amor. Exato, então ela acha que ela é amiga da Mila, né? Gente, a Belle Gibson é a Bia do Brás, da americana? Uhum. Pra não se perder, ela fez um desfile de roupa de lixo. Ela fez um desfile de roupa infantil, de loja infantil, né? Eu amo! E aí, menino, a gente começa a acompanhar essas histórias paralelamente, né? A da Belle e a da Mila. né? Porque quando a Bel consegue transformar isso realmente num negócio, ganhar dinheiro, que fica um pouco confuso, né? Porque ela tá sempre fazendo as falcatruas, tá sempre tendo dinheiro, tá sempre não pagando alguém. Aí você fica, eu fico meio confuso, ao mesmo tempo que a Mila não consegue transformar isso e o câncer dela volta e tal, umas coisas assim. Só que é uma série que tem episódios muito longos, né? Todos os episódios têm mais de uma hora, né? Todos os 6 episódios têm mais de uma hora. Tem a Aisha Bow, né? Tem a Aisha Bow, que ela se vende como a heroína dessa história. E ela tá só fazendo uma... fazendo... A Aisha Bow não, a Aisha Bow é do 13 Razões. A Aisha Dee, né? Lá do Bold Type. Que ela tá fazendo o mesmo papel de Bold Type, né? De todas as coisas que ela faz. Que é sempre ser uma insuportável do caralho. Que é aqui. Porque nessa série, a verdade, é que só tem incel nessa série. Todos os personagens são insuportáveis. Enquanto eu assisti a série, eu falei lá no grupo que por mim podiam morrer as duas e acabar, né? Porque ia ser o desfecho perfeito. Porque são todos os personagens insuportáveis. E os que não são insuportáveis são bobões, como é o marido da Bel, né? O Ashley Zuckerman. Que é um banana de marca maior, sabe que a mulher tá mentindo, que ela tá fingindo que ela não tem câncer, e fica apoiando as baboseiras que, que ela faz só porque ele se apegou ao filho dela. Assim, é um negócio que você fica transtornado. Porque eu vi muita gente falando, não, que essa série é maravilhosa, essa série é incrível. E, gente, que série chata da porra! Gente, não tem como ser, não tem como chamar de incrível. Pera lá. Primeiro que esse negócio que o Zanon falou já tira qualquer possibilidade dela ser incrível. Porque mistura a história, por exemplo, a Bel parece que existe, a Mila já não existe, já é uma personagem inventada. É, foi baseada em, né? Pois é, aí tipo, você... Porque eu gosto muito de coisa baseada em fatos reais, mas é muito confusa e a série não é linear, então já assim... Pra te prender é difícil, porque você nunca sabe se você quer, se você tá indo pro momento de redenção da Bel, porque ela tá buscando essa recuperação da reputação dela, que tá no lixo, porque todo mundo descobriu que ela não tem câncer porra nenhuma, e ela fica malucamente falando, eu tenho câncer sim, e as pessoas, tá, mas cadê os exames? E ela, eu tenho câncer sim. Tá, mas desde quando? Eu tenho câncer. Ela só sabe falar isso. Ela não prova porra nenhuma, porque ela não tem. Eu fiquei desesperado quando ela falou assim, gente, apareceu um segundo e um terceiro tumor no meu cérebro. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Nossa, mas o problema é que é acreditado, né? Todo dia sai de casa um otário e um malandro. Todas as pessoas são otárias. Porque só acreditam nessa mona. Exatamente. Porque ela mesma fala assim... Eu nunca falei que eu tava aqui, no meu livro de receitas, eu não falo que eu tô querendo curar o câncer, é um livro de receitas, só isso. Então, tipo assim, ninguém pode processar ela, porque ela é esperta pra cacete. Então, ela ganha dinheiro, mas ela é, tipo, ela é trambiqueira, de marca maior. Aí você vê vários trambiques que ela faz na vida dela inteira. Só que, assim, eu não me importo com a vida dela. A vida dela não é interessante, é só uma vida fodida de uma pessoa muito fodida da cabeça, sabe? Sim. E assim, eu não consigo ter a menor empatia por ela nem nada, porque ela faz milhares de pessoas que já estão numa merda de uma situação na vida, que é um câncer, e porra, sofrer mais e possivelmente morrer também, né? Eu não fui atrás da história da mulher, mas pô, pessoas que abandonaram o tratamento pra ir atrás do que essa maluca tava falando. Então, assim, cara, não me prendeu em nada. Eu tô no final do segundo episódio e até agora não me pegou. São 5 episódios e eu não tô afim de ver o restante. É, não, ainda tem essa história em paralelo, né? Que é a da mulher do jornalista, que segue a Bel, que ama a Bel e que não quer fazer... Exato. Não quer fazer o tratamento. E você só fica desesperado querendo enfiar sua mão no seu cu e rasgar. Mas assim, porque... Por um lado, eu entendo essas pessoas porque elas estão num momento que elas são desesperadas. Sim. Uhum. E aí aparece uma pessoa com uma história de vida que você fala, nossa, ela se curou, ela fez isso, ela fez aquilo. A pessoa fala assim, um monte de gente, porque você vai... Eu trabalho no hospital de câncer, então é gente morrendo o tempo inteiro por causa disso. Você vai no hospital, você olha pro que você tá fazendo aqui, você olha pro lado. O tiozinho tá fazendo quimio lá, todo definhando. Olha pro outro lado, aí tem um cara num dia, no outro dia ele não volta porque ele morreu. Você fala, eu vou morrer fazendo essa porra. aí você fala, ah, a mulher fez isso, deu certo, vou ir atrás e vou fazer a mesma coisa. E aí ela acha uma pessoa, tipo um líder, né, que ela pode seguir e vai atrás disso. É burrice, mas eu chego a entender essas pessoas que fazem isso. É, eu acho que chega... Não, e essa... É, né, essa moça que tá... Amanda vai ver. Essa moça que tá no... A mulher do jornalista. Depois ela ainda vai pro meio de uma tribo de supostos curandeiros no Peru. Aí ela fica lá e bota um sanguessuga nela, dá um ayahuasca pra ela. Aí, acaba a semana dela lá, aí vem a xamã trambiqueira e fala assim: então, menina, tá vindo aí um curandeiro, ó, top de linha, sucesso demais, chegando semana que vem. Quer ficar mais uma semana? Aí ela fala assim, ah, vou ficar sim. E aí a gata tira uma máquina de cartão de crédito e fala, posso cobrar em dólar australiano, meu amor? Mano, gente... É. Olha, sabe, eu fico mais revoltada porque eu tenho absoluta certeza de que isso é uma terça-feira qualquer em muitos lugares, porque as pessoas são assim, as pessoas são nojentas nesse nível de se aproveitar de pessoas que estão morrendo. Mas, mais do que tudo, eu fico mais puta com isso tudo e com pena dessas pessoas. Só que a série poderia me ganhar mais, se tivesse contado só a história de vida dessa menina, assim, pra eu entender como que ela chegou nesse caminho, desse trambique tão alto. Porque o que dá pra entender nos primeiros episódios é o seguinte: ela é uma pessoa que ela quer atenção, ela não tem atenção. Muito. Quando ela consegue a atenção das pessoas, quando ela inventa que ela tem câncer, e aí um monte de gente faz um monte de comentário, manda um monte de energia positiva, não sei o que, ela se sente querida. Só que eu não tenho um background dela suficiente para entender isso, para me apegar nisso. Então, foda-se, eu fico achando que, caralho, que é, então, porque troca. Durante a série, eu acho que eu, se a gente comentou isso, é uma barriga que, tipo assim, nada acontece, é a mesma coisa sempre. Aí tem uma hora que fala, ah, então vamos contar do seu pai, do seu, que alguma coisa de estupro. Mas ela fala, não quero contar, e não desenvolve nada. Então, tipo, o trauma dela deve ser daí. Sim. Só que eles não contam. Eles só ficam nessa enrolação de ela criando esse grande império dela da comida, que eu não entendi bem direito, né? Porque ela só fez um livro de receita lá com umas coisas meio alternativas e falou que era... É, e lançou um aplicativo. Lançou um aplicativo, na época que não existia. Mas o primeiro episódio eu acho muito bom. Apesar de eu ficar muito confuso, porque ele vai para um tempo, volta, passa uma pessoa, volta, aí apresenta o personagem. Mas eu acho bom porque ele é dinâmico, então eu não vi o tempo passar. Só que a partir do episódio, acho que 3, no 2 já dá uma caída, mas no 3 ele já fica tão chato. Aí acontece uma coisa lá pro fim do episódio, aí o último episódio é o pior de todos e era pra ser o melhor. E eu achei uma chatice, que não, sem tamanho. E é um personagem tudo chato. Você não gosta de ninguém naquela série. Você não gosta de ninguém, exato. E aqui na série eles ainda tentaram aliviar o lado da Mila, né? Porque na série, ela, depois que a mãe dela morre de câncer, ela aceita... Menino, mas mulher, ela morre de câncer porque assim a mãe descobre que tem câncer de intestino. Aí eu falo assim: vamos fazer química. Ela falou: não, você não vai fazer química, você vai fazer meu tratamento do suco. Aff, Maria. Ela metendo café no cu da mãe direto o tempo inteiro. Ela metia o café no cu da mãe com mangueira. E o pai deixou, porque o pai não queria nem deixar ela. Ele não queria, mas ele falou: vou fazer a vontade da minha mulher. Exato. A gente descobre que de tanto fazer enema, o câncer da mãe piorou, porque ficava queimando o estômago da mulher. Meu Deus do céu, cara. Que merda. Bom, ainda bem que essa história é fake. Não, mas da mãe? É. Da mãe é fake? Eu não sei. É porque a Mila é fake. Não, a Mila é verdadeiro. A Mila é verdadeira. A Mila é menina. Pra mim, ela existiu, né? Porque morreu. Existiu porque ela morreu. Então, porque aí ela fala que curou o câncer, né? Já vou dar spoiler até do final da série. Mas aí, do nada, começa a crescer as bolotonas de novo. E o cara fala assim, filho, já não tem... Aí ela se arrepende do que ela fez com a mãe, né? Que a mãe morreu. Aí fala assim, ô, gata, já não adianta mais. O seu câncer já deu metástase, tá no pulmão, tá no fígado, tá no cu, tá em todo lugar, você se fudeu, agora beijo. É, vai morrer em... Vai morrer em 3 semanas, assim. No máximo 3 meses, né? Máximo 2 meses. Aí ela se arrepende, né? Ela se arrepende, mas... Na série, ela morre, né? Se arrepende, mas aí faz o tratamento, toma os remédios e acaba morrendo. Na vida real, a Mila da vida real, a gente descobre que ela nunca voltou 100% para medicina. Ela continuou investindo em tratamentos paralelos e holísticos e ela viveu por mais 11 anos antes de morrer. A gente descobre isso. Mas você vê, a mulher era... Além dela ter o câncer, ela sabia o que estava fazendo, ela estava fazendo isso para os outros. Então ela era uma safada que não conseguia nem ter dó dela. Ela queria que ela mais se fudesse também. Ela tá fudendo uma galera. Me fala uma coisa, a Mila, ela era igual a outra, a Belly, que era, tipo assim, ela sabia que estava dando errado, mas mesmo assim ela enganava os seguidores ou não? Ela acreditava naquilo mesmo. Ah. Tanto que ela, quando as bolotas estão voltando, que o suco não tá mais fazendo efeito, que ninguém tá querendo comprar essa merda, ela vai lá numa birosca, a mulher fala assim, ih, menina, passa esse cuspinho de gato aqui, que tu vai melhorar muito, vai ser sucesso demais. Aí ela começa a passar e as bolotas vão ficando tudo carne viva, cheia de pus, um horror. Nossa, horrível, ela usa uma faixa no braço, tipo o carinha do Yu Hakusho, que tinha os braços enfaixados, depois era tudo podre quando tirava. Aí ela, depois que ela vai mostrar o braço pra família, que tá todo podre, deformado, caindo, gangrenando. Mas ela acredita que não voltei. E ela só faz porque o marido pede, né? Porque se for dependência dela, ela ia continuar investindo nisso, né? Sim. É fogo, cara. Mas é bem... Uma série que, tipo, nenhum dos personagens ajuda, essa é a verdade. Mas aí tem o final, que o Sassi falou que amou, que assim, a última cena começa assim. Caraca! Mel Gibson... Amei! Ele amou. Aí eu cheguei, na hora que ela fala Mel Gibson, ah, foda-se, você tem que dar um Google. Eu falei, ah, não acredito que eles deram dessa, né? Ah, ele é igual aquele meme da Jéssica. Nossa, ela não vai fazer isso. Ela é muito poderosa mesmo, né? Eu só achei divertido. Não amei, só achei divertido. Eu achei uma bosta, achei ridículo. Ah, gente, podia ter explicado para as pessoas não procurar, para contar o bagulho da série? Vai a merda, então, né, Netflix? Merda. É, me deu assim, eu acho que seria melhor se fosse um documentário e fossem 3 episódios. Já amiga, vai ter. A Netflix é dessas, né? Lança série da casada, né? Documentário. Ah, é. Então não sei, Netflix, que eu vou abandonar essa, tá? Vai ficar com Deus, aí quando você lançar o documentário eu vejo. E aí eu descobri que Mel Gibson nem foi presa e não pagou nada. Exatamente. Mas ela foi processada em 4 milhões, uma coisa assim. Eu não sei se ela pagou ou não pagou, mas assim, como que não pagou até hoje. Não pagou até hoje. Gente, mas... Ai, gente, sério. Justiça. Não pagou até hoje. Depois é que mudou o Brasil, né? Estados Unidos é a mesma palhaçada. Não, era 400 mil dólares. 400 mil dólares australianos. Não foi nem 4 milhões, foi 400 mil dólares. E não pagou. Aí tá aqui, ó. Apesar de alegar dificuldades financeiras no tribunal em 2019, quando afirmou ser incapaz de pagar as multas, Mel Gibson foi flagrada gastando mais de 90 mil dólares australianos em roupas, cosméticos e viagens. Olha aí. E as pessoas... Em 2020, em uma tentativa de se afastar da polêmica, Mel Gibson apareceu em um vídeo afirmando ter sido adotada pela comunidade etíope Oromo. Usando lenço na cabeça, ela se apresentou como Sabontu, mas os líderes da comunidade rapidamente desmentiram qualquer vínculo com ela. Gente, ela não para de mentir, né? Ela é doente mesmo, meu Deus. Ela tem problemas. Muitos problemas. Eu vi até aqui nesses fato e fake, que ela invadiu o funeral da Mila. Na série ela aparece, ela invade o funeral da Mila, entra no quarto da Mila, fica chorando, é um desespero. A internet tá dizendo que isso realmente aconteceu, ela apareceu lá no... Não da Mila, né, da pessoa real. Ela sai pra comprar gelo, é uma vergonha tão grande. Gente. Eu fiquei constrangido assistindo a série, né? Imagina as pessoas no funeral de verdade, socorro. Se eu posso salvar alguma coisa dessa série, pra mim, só a Kathleen Dever, que eu acho que ela realmente é sempre muito boa nas coisas que ela faz. Eu acho que ela entrega. né? E eu acho que ela tá muito, muito boa na série. A voz, o jeito que ela fala, não é o jeito que a Kathleen Dever costuma falar, né? É uma coisa mais, mais áspera, mais rouca. Eu gostei da Kathleen Dever. Mas a série em si é bem fraca. Bem fraca. Ela é linda, chavos, né? Sim, ela é a Abby, né? É, olha aí. Vamos ver. The Last of Us. Vem aí. Mas, vamos então para a última pauta dessa série, né? Dessa série, desse programa. Porque vamos falar do hit da geração, né? A novela que conquistou os corações brasileiros, que é Scars of Beauty, né? Beleza Fatal aí. Chegou. Olha. E arrebatou os corações, agora já com 15 capítulos, né, no ar. Não, mas pra gente foram só 10. Só vi 10. Pra mim foram 15, bom. Não, você veio com o papinho que a gente não ia conseguir ver, não sei o que, e correu com 5. Agora você se segure. Eu corri não, amigo. Eu somente assisti. Eu teve não, sim. Amanda é minha testemunha de que eu falei que eu ia correr pra 10. E o Zanon viu uns 14 também, né, Zanon? Não, vamos ver se é 10. Exato. Eu nunca falei nada de quantos eu ia ver. Não, você não falou, mas o senhor Eduardo Sete Logado falou. Eu falei que achei que não ia dar, mas deu. Não deu mesmo. Então vamos falar até o décimo. Exato. É isso. Ai, ai. Mas fala aí, Leozinho. Você que falou muito pouco nesse programa. Quero ouvir tua voz, Miriam. Menino. Beleza Fatal, né? A Nip Tuck brasileira. Ela conta aí a história da grande heroína Lola, Lolover, né? Coloca Lolover. E é Camila Pitanga, uma personagem muito sutil, né? Desde o início da novela a gente vê que ela realmente demora a entregar, né? O quanto Lola é uma mulher perversa e inescrupulosa, disposta a tudo pela riqueza. Porque quando a gente começa com a história, Lola está casada com o Rubem, né? Grande policial aí, criando seu filho Pompom, né? Com muita dificuldade, sem empregada doméstica, tendo que pegar o busão. E passando por dificuldades porque Rubens se negou a ser corrupto na polícia, né? Pra sustentar os luxos de Lola. Uhum. E aí, ela, nesse contexto de muita pobreza, muita luta, muita batalha, recebe um telefonema de sua prima Cleo, do interior, que é uma mulher que tá aí interpretada por Vanessa Giacomo, né? Ela vem de uma tragédia. Sua filha Sofia. A nossa cabocla. Exato. Sua filha Sofia acabou de sofrer uma grande queimadura no incêndio dentro de casa e tal. E aí ela tá precisando de um recomeço. Ela pergunta pra Lola se pode dar essa força pra ela. E Lola já fala pra Rubens assim, Deus me livre de trazer pobre pra cá. E ele fala assim, meu amor, mas você não tá precisando de ajuda na casa e tal. Você pode ter sua priminha pra isso. E aí Lola fala, menino, não é que é uma boa? Ela então chama a Cleo, né? Fala, ai, te dá um quartinho aqui. Viada, agora você falando isso me lembrou muito Lua de Cristal, né? É, totalmente. Sim, exatamente. Me lembra muito Lua de Cristal. Gente, uma releitura de Lua de Cristal. É isso. É, deve estar entre as referências de Rafa Montes, né? O nosso Ryan Murphy brasileiro. Que ele fala tudo que ele usou de referência, né? Coitado do homem aí... que Stephen King brasileiro virou. Ele é o Mark Cherry, por causa de Beleza Fatal, né, também. E aí, quando o Cleo chega com Cabocla e Caboclinha, né, Sofiazinha, a Lola fala, menina, fica nesse quartinho aqui, mas ela tá tudo certo. Ó, você pode me ajudar a lavar uma louça, fazer uma comidinha gostosa? Nada muito assim, não, né, só pra você dar uma força, tá? Afinal, tô te dando um caso de comida. Cleo, super solista, fala, imagina, menina, faço tudo que você precisar. E aí, daqui a pouco, o Lola tá arrumando uniforme pra Cleo usar, né? Uniformezinho bem Leblonzinho, as empregadas domésticas nos 20. Aí, daqui a pouco, o Lola fala assim, menina, matei meu marido, você poderia, por favor, assumir a culpa? Porque aí, Lola se envolve no grande caso da Lipo, que deu errado, né? Da nossa querida Rebeca, filha de Giovanna Antonelli e Lino. Como é que é o nome do ator que faz Lino, Sassi? Boa pergunta, amigo. Ah, é um grande querido. Deixa eu ver aqui, enquanto você fala aí, eu procuro aqui. É, porque a gente tem esse casal aí da simplicidade, que é Elvirinha e Lino. Eles fazem muito trambique. Você esqueceu um detalhe muito importante. Quem prende Cleo nesse plot todo? Ah, sim, é o do Moscovitz, né? É do Moscovitz. Que não é do Moscovitz, né? Sim. Que é o Rafael Montes. Augusto Madeira, amigo. Isso, Augustinho. que acontece? A Elvira e o Linus são um casal e os pais da Rebeca. Trambiquinho. Eles vivem. Isso, vivem de pequenos gostos, pequenos trambiques. Então a gente conhece Giovanna Antonelli no papel de Risoleta, né? A agente da Vigilância Sanitária. Eles estão recolhendo carnes e linguiças no seu mercado, dizendo que as carnes estão tudo estragadas, mas na verdade eles vão fazer churrasco na casa deles. Uma peruca maravilhosa que Giovanna Antonelli está usando, eu fiquei mesmerizado. E aí eles têm essa filha, Rebeca, que sonha muito em ser modelo, tudo, e ela vai se consultar com o melhor personagem dessa série, que é o icônico Dr. Peitão, né? Marcelo Serrado aí no papel de sua vida. Dr. Peitão, esse homem cirurgião plástico, né, que se preocupa muito com a estética, com a beleza dos outros. E ele conhece Rebeca e fala assim, menina, eu tenho uma proposta pra você aí, pra você ganhar um dinheiro pra sua cirurgia. A casa do sim, né, que é a grande instituição dessa novela. E aí Rebeca ele vai pra casa do sim. Ele chega pra ela e fala, né, você conhece a casa do sim? Ela, não. E a casa do sim é uma grande suruba, né, generalizada, onde os ricos e famosos dão lofts, né, Amanda, na barra para as pessoas. E aí Rebeca se envolve nessa casa do sim, vai fazer então uma cirurgia com Rog, né, Dr. Peitão, e seu grande amigo, Benja Argento, né, filho aí do grande Átila Argento, cirurgião conceituado brasileiro. Benja Caio Blá, né? Só o filézinho de borboleta. Sim. Benja tem um grande... Ele tem essa necessidade de ser aprovado pelo pai, né? E o pai passa a novela inteira dizendo, você é um merda, você não serve pra nada. E aí, não à toa, quando Benja vai operar a Rebeca com o Dr. Peitão, eles serram a menina no meio. A bicha começa a perder a vida ali mesmo, desfalecer na mesa de cirurgia. E eles, muito cuidadosos, né? Muito, realmente... éticos e preocupados, pegam a garota e jogam numa mureta, numa piscina cheia de ratos, fora da clínica. E aí Lola começa a ser indiciada, porque ela é secretária do Dr. Peitão, né? E aí o marido de Lola descobre que Lola tá metida com essas coisas, e aí quando Lola começa a ser acusada por ele, ela mata Ruben e fala pra Cleo, você vai ter que assumir o crime pra você, pra poder criar sua filha Sofia, também conhecida como Scarface, né? Segundo Lola. Sim. E a partir daí. Isso é tudo o primeiro capítulo, viu, gente? É uma novela que. Tudo isso é o primeiro capítulo. Isso que é o mais incrível. E a partir daí, altas emoções. Porque a gente tem grandes plots nesse primeira leva. Porque, assim, Rebeca, filha de Elvira e Lino, ela não morre na mesa de cirurgia. Ela fica em coma por meses à procura de um coração para chamar de seu, né? Uhum. Na verdade, ela tem uma parada cardíaca, né? Ele joga ela na vala, você acha morreu, mas na verdade ela tava viva em coma, né? O coração lutando dela. Lutando por sua vida, né? Uhum. O coração dela do nada voltou à vida no lixão. Exatamente. Pro desespero de Benja e Rog, que acharam que tinham, né, terminado com esse problema, mas a menina tá lá. Ah, então a gente tem que dar um jeito de acabar com a vida da menina. Só que assim, né? Qual é a probabilidade dela conseguir um coração? Um transplante de coração é difícil, né? Qual seria a probabilidade se seu pai herói Lino, né, não tivesse a grande ideia de ir num hospital? Fazer todo mundo que tava eu lá de refém. Eu achei incrível. E dizer, eu só saio daqui quando acharem um coração pra minha filha. E aí, gente, tem cenas lindas dos reféns do hospital dizendo, eu não vou sair daqui, eu entendo a dor de perder um filho. Eu vou ficar com você. Lino começa a pedir pizza pro povo não ficar com fome, os reféns. Achei é incrível. Eu acho que são ladrões com empatia, eu acho que deveriam ser valorizados. É um novo, novo escopo que podem explorar, né? Uhum. Eu amei. Persona. O Sartre falou aí da glamorização do crime em sintonia. Uhum. Eu achei que Beleza Fatal faz bem melhor e com muito mais realismo, né? Como tudo. Quem nunca foi sequestrado e comeu uma pizza com sequestrador? E comeu uma pizza. E ficou do lado do sequestrador, falando pra polícia, não prende o Lino, gente, não prende o Lino. Porque vale dizer que depois que Lino passa, né, dias mantendo reféns no hospital e fodendo a vida de todo mundo que tá lá, ele é liberado pra voltar pra casa dele. Ainda falam assim, vamos achar um coração pra tua filha. E eu amo que o grande momento que acha um coração... Fala, olha, a gente chega lá, teve um acidente, a pessoa morreu, e aí, mas achamos o coração. A família inteira já começou. No one mourns the wicked, good news. Tipo, a pessoa morrendo lá, e eles comemorando que a filha tem um coração do morto ali. Ai, gente. Não, e eu fico impressionado, porque assim, eles enrolam o máximo que eles podem se plástico do coração, e aí né, tem a cena do cachorro comendo o coração, tal quanto o Tree Hill, antes de chegar em Rebeca. E assim, no momento em que o coração que tá pra chegar pra Rebeca é desfeito, Rebeca morre. Ela ficou esperando meses por um coração. Sim. No mesmo segundo. É isso. Olha. É poesia, né? É que a vida dela tava ligada àquele coração. O coração era dela, mas estava fora do corpo, estava em outrem. E aí, depois que quando ele morre, ele para de bater, que ela pode descansar em paz e a alma dela sumir. Mas imagina o que pudesse ter acontecido, Leozzi, se Rafa Monte tivesse se inspirado em Palpito. Porra, mas eu tava esperando esse momento. Quando o Dr. Atila Argento começa a passar mal no episódio, eu falei, o coração de Dr. Atila vai pra menina Rebeca. Sim, eu queria muito que fosse isso, muito. Eu pensei que era de doutor, ou de Dr. Atila ou de Cabocla, que Cabocla tava fugindo da prisão nessa hora, né? Pois é, é verdade, eu também pensei nisso na hora. Mas assim, eu acho que essa série é tão cretina que não duvido de Rebeca estar viva em algum lugar ainda. Eu não duvido. Ai, não. O Cabocla, né? Porque a gente não viu o corpo de Cabocla. Nem de Rebeca. Ah, tem Rebeca, que pode ter voltado, a Cabocla. Tem a mulher sumida do Murilo Rosa. É, também. Tem a Nós Pecan, né? A Nós Pecan. É, tem a mãe da mulher sumida do Murilo Rosa. É, então, tem várias pessoas que dá pra voltar. Eles podem estar vivendo numa casa, tipo do João Kleber, né? Travesti, anão e costureira vivendo numa fitnet. Mas, ó, eu acho importante a gente pontuar dessa primeira fase também, né? Antes das mortes todas, que a gente tem um momento emocionante depois que Cleo é presa, que Lola, muito benevolente, né? Chega pra menina Sofia e fala assim: ah, meu anjo. Pra tirar essa cabecinha desse negócio com a sua mãe, né? Só muito trabalho mesmo, minha menina. Vamos aqui lavar uma louça, vamos? E ela começa a escravizar a garota. Ela parada na frente da pia, fala: ai, olha como tá suja essa pia. Você não quer lavar. Gente, é muito. Camila Pitanga está possuída no papel da vida dela. Nenhum papel vai chegar nesse nível pra ela, que é muito maravilhoso. Ela tá num nível de maldade, assim, Carminha, só que ela tá conseguindo ser mais cretina e mais debochada. Tá incrível, tá incrível. Essa cena de lavar louça já virou meme, já tá icônica, já entrou pros anais aí. E o que é muito legal que a série estabelece, assim, eu de verdade aplaudo o Rafa Montes pela cretinice, que assim, nenhum dos adultos da primeira fase muda nada da primeira pra segunda. A menina Sofia, o Pompom, o filho de Elvirinha e Lino, a menina Carol, né, filho de Murilo Rosa, eles todos viram adultos. Mas Lola, Dr. Atila, Benji, ninguém envelhece um dia sequer. É que eles são cirurgiões plásticos, né? Então, exatamente, eles estão sempre aplicando Botox. Menos Elvirinha, no caso. Mas Elvirinha, como é golpista, deu um golpe no tempo. Entendi. Que isso? Eu acho ótimo que a gente já tem todas as crianças tendo muitos casos tórridos, né? Quando crianças vão poder continuar depois. Inclusive entre irmãos, né? Desesperador. Porque menina Sofia, não satisfeita em pegar um irmão, ela pega os dois. Exatamente. Tá aí. Pode aparecer um outro irmão aí do nada, de algum lugar aí, pra ela pegar também. Não, aliás, eu já falei, né? Que a gente não sabe quem é o pai de menina Sofia. Tô aguardando a famosa trazer esse grande twist. Olha aí. Vamos descobrir que é Dr. Atila Argento. O quê? Eu ia falar isso agora. Eu só falta ser Dr. Atila. Dr. Atila, esse grande viadão aí, né? Exatamente. Olha, que tem bastante preconceituoso. É que fica: quem trouxe esse traveco na minha festa? Então, enquanto a gente tem Dr. Atila, né, transfóbico, a gente tem Murilo Rosa, né, que é o grande viúva aí da moça sequestrada, mãe de Carol, nossa, nós pecamos. Ah, é, Murilo Rosa é a Cariúcha da cirurgia plástica, né? Eu sou madrinha da diversidade pelo Rio de Janeiro. Eu adoto mulheres trans. Murilo Rosa não pode ver uma mulher trans, ele tá maluco, né? Né, menino? Não só quer adotar, como ele quer operar, como ele quer pegar. Exato. Ele ia operar E aí ele ficou tão impactado que 20 anos depois ele lembrou da mulher e foi atrás dela. Uhum. E a gente tem a grande participação desse núcleo também de Pepita, né? Sim, Pepita! Tá maravilhoso. Ah, quem é que fortalece as coisas? Eu achei que ela ia continuar na história. Ah, agora continuou, não? Eu nunca mais vi. Quem eu tava esperando continuar, assim, na trama que eu fiquei muito investida, é a grande atriz Georgette, né, Isadora Ribeiro aí, que vai fazer uma operação com o Dr. Peitão e Benji, e sai toda com a comida toda feitada, e aí a Átila fala, vocês são uns merda. Sim. E aí depois, na passagem do tempo, ela se perde. Às vezes já. Morreu, né? Morreu, é. Morreu! A bruxa do mar morreu. O Dr. Átila, ele só tem duas personalidades, né? Ou ele tá... humilhando o Benjamin. Ou ele tá lamentando as pessoas da família dele que sumiu, ou ele tá esculachando alguém. Ou ele tá tentando ajudar a filha também, né? Explicando. Cara, ele... Ou ele tá mamando o novinho dele. Isso. Mas aí já é acima dos 10 episódios que eu não vi. Então não posso comentar, infelizmente. Mas dentro dos episódios que eu vi, ele tá ou chamando o filho de merda, ou ele tá chamando o travesti de traveco, ou ele tá obrigando não, Murilo Rosa não. Murilo Rosa é o protegido dele. Né? É. O único que presta. Até ele descobrir que o Murilo Rosa tá comendo a mulher lá, né? Exatamente. É verdade. Aí ele vai ficar possuído com o Murilo Rosa também. Mas já também já deu uns brega no Murilo Rosa, falando, você tem que parar com esse negócio de querer operar todo mundo, não é todo mundo também, não. Sei que. Bonzinho do caralho. Bonzinho do caralho, né? Não é por aí. Então... E Valesca Popozuda também aparece na festa de Lula. Sim! A melhor amiga de Lola, né? A grande amiga de Lola. O Bogloss fazendo tratamento em Lola além. Tem Fernanda Keula, velho, fazendo tratamento na Pelvis Perfect. Olha. Menina, mas assim... Fernanda Keula transtornada, né? Essa novela, ela torna impossível você não culpabilizar a vítima, né? Que é a moça Cleo. Porque além da querida decidir, né, assumir a culpa pelo crime de Lola, porque Lola fala... Ai, como é que você vai cuidar da sua filha sem mim, né? Ela tem um momento da prisão que ela é muito mal agradecida, porque Lola chega pra ela e fala assim, priminha, eu vou te dar um apartamentinho em Curicica. É área de milícia. Ai, que ódio! Mas é todo ajeitadinho. Espera aí um pouco que eu vou, né, descolar tudo pra você. E aí Cleo começa a querer acusar Lola pra grande detetiva policial Viviane. Eu acho que ela é mal agradecida. Eu acho. Viviane é a pior policial do Brasil. Do mundo. Amiga, a cena ela do shopping, ela levando a mulher pra comprar roupa, ela só ia dar uma roupa de empregada pra mulher, se sentiu ofendida. Ela já tinha dado um banho de loja. Ela só pediu um cosplay de faxineira pra ela um dia pra servir as amigas. Não ia morrer. Não ia. Tá trabalhando, tá fazendo nada. Cara, e a Lola Cleo... é foda, né? Ela além de botar a mulher pra Lola a empregada dela, ela ainda humilhou a mulher na frente da reunião lá do Jequiti que ela tava fazendo. Ai, que ótimo! Eu amo que a Cleo também, além de tudo, né? Toda a falta de agradecimento pra prima e tal, que fez tanto por ela. Ela galga a própria morte, chegando com uma amiga do nada, dizendo assim... Gravar um vídeo aqui pra minha filha, pra caso eu morra, espero não morrer. Mas, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Se morrer, né? No você mesmo dia, morrer, começa, né, a rebelião, viado. Não, e eu amo que ela grava um vídeo no Nokia azul, que existia antigamente, e a imagem é de Galaxy S24. Perfeita, é isso. Já foi no seu tempo. E eu gosto. Mas é uma rebelião. Se a amiga dela é uma pessoa assim, ah, eu vou deixar com a minha amiga pode morrer também. Então, tipo, mas ela grava isso antes da rebelião. Ela grava, tipo, por nada. Deixa esse vídeo aqui. Espero que nunca sofra. Tanto que ela fala no vídeo pra Sofia. Espero que você nunca veja esse vídeo. Não, então, mas a minha era porque ela tava na esperança, assim, da amiga sair na rebelião e entregar o vídeo. Ah, eu já Sofia, sabia que ia rolar. Essa é a sua fita. Toma, essa é a sua vida. Entendi. Bem-vindo. Acho impressionante também que, assim, nessa passagem de tempo aí, a Sofia fica de boa, nunca mais quer saber de Lola, né? E vai estudar em Harvard e tudo. De repente, quando ela vê o vídeo que tá mandando o contrato, tá dizendo assim, fique longe da Lola, pelo amor de Deus, ela fala, agora eu vou largar tudo, vou me vingar. Então, eu esqueci, né? Eu tava mamando o irmão de consideração, né, menina? Que loucura. Pois é, menina, Sofia. Porque Sofia, nesse período, ela é adotada, né, por Elvira e Lino. Vira aí a grande filha de consideração dele. É, porque tem uma grande cena. Falou assim, eu posso ser sua filha e você pode ser minha mãe. É isso, a filha da mulher acabou de morrer. Ela fala assim, meu Deus, nunca vou me recuperar, Rebeca. Ela fala, mas tem eu aqui. Eu sou invisível pra você? Né? E a gente tem entre duas também. Sem coração. Isso é incrível, cena de Elvirinha vestida de freira indo buscar Sofia no raio de luz, né? Não foi nada. Uhum. Montando uma briga lá, fazendo um escarcel pra tirar a menina. Eu falei, meu pai. Olha. Todas as cenas de trambique são muito boas de ouvir, a gente. Elvira e Lino. Lino fazendo Uber com o carro dos outros. Eu amo, Divo. Eu amo indo buscar o dono do próprio carro com o carro. Ai, ai. E eu já disse, né? Passagem, né? Eu tenho fontes seguras que me disseram aí que tiveram acesso aos antecipados episódios. Que o indigente que mata Cleo na prisão, né? No meio da rebelião do fogo, é Lola. Sim. O quê? Mas você assistiu quantos episódios já? Acho que uns 20, pelo menos. Que até o 15 não falou nada. Porque você pensa que assim... Lola foi... entrou na prisão, gente. Exatamente, no meio de uma rebelião, né? Rebelião, gente. Aí, amigo, eu não exijo coerência dessa novela. Até porque não tem, né, amigo? Pra mim só acontece. Ah. Eu tô ali torcendo pelo caos. Eu acho que ainda Lola e Scarface vão se pegar. Ah, credo. Meu Deus. Teve um momento... Eu amo que quando... principal nesses episódios que eu vi. Eu amo que quando o Cleo aparece, acorda morta, né, da rebelião, a Viviane vai contar pra Lola e ela fala assim, nossa, coitadinha, minha priminha, não acredito, ai, tô passada. É muito escravo. Ai, caraca. A gente não falou, né, quando Viviane, a grande policial Viviane, vai interrogar a Lola em casa, né, e Lola tá só de hobbyzinho, né. E aí ela passando a mão no peito, passando hidratante no peito, e Viviane só, dá vontade. Nossa, dando golada no copo d'água, né? Uhum. Olha, também... ela é cachorrinha de Lola. Ah, como não, né? Gente, todos nós, né, somos, né? Eu também. Uhum. Também, né? Aliás, a cachorrinha é uma atriz. Incrível. Sim, Lola Dog. Gente, ela tem uma franja pranchada. Incrível, assim. Muito fofa, muito diva. Eu amo também a cena em que Viviane vai confrontar a Átila sobre o Ben já estar envolvido na cirurgia de Rebeca, né? E aí a Átila fala assim, você realmente acha que esse caso vai dar alguma coisa? Um tanto de... Como que é a palavra, gente? Quando você pede revisão do caso? Recurso? E é tanto de recursos que tem, o caso vai chegar no STF e lá todas as esposas dos ministros são minhas clientes e as amantes também. Bom. E aí eu fiquei assim, imagina Xandão julgando, Xandão e Carmen Lúcia, julgando o caso do grande cirurgião Benja, que cerrou uma mulher no meio e jogou numa vala. Sem coração. Carmen Lúcia sem qualquer paciência. Como que isso veio parar aqui? Como que isso veio parar aqui? Só isso que eu consegui pensar. Ai, gente, francamente. Gente, e aí, quando a gente tem esse time jump, né, menina? A gente tem um grande episódio também de férias, né? Que é Lola na casa dos agentes, na fazenda, fazendo vídeos com o seu Átila e tal. A gente conhece, né, um pouco mais de nós pecando, Carolzinha e toda essa galera. Pomponzinho tá lá também com ela e tal. E a gente vê que Lola dá uma traçada lá em Benja, né? Que ela já tava investida. E aí, quando o tempo passa, a gente vê que Lola virou um argento, né? Fez o seu grande império da Lola Land, a grande empresa de estética. E ela tá por cima da carne seca como nunca, né? Tipo, nada me abala, cheguei no topo, né? Bitches on top. Enquanto isso, menina Sofia virou a nossa querida Camila Queiroz. Sim, e uma peruca, duas pessoas. De peruca de Selena Gomez. Ela faz uma cirurgia, um peeling belíssimo, né, pra tirar a queimadura do rosto, deixar de ser Scarface. E ela vira a partir daí Júlia, né? Ou Zuckerberg, como os Lola Azuca. Chama ela. Azuca. Eu amo. Gente, que a primeira cena da Lola, pra quem não, pra quem quer imaginar como é que é a primeira aparição da Lola pós-sucesso, é a mesma cena de High School Musical 3, a Sharpay chegando na escola. Ela toda de rosa, andando, não mostrando o rosto, pra no final mostrar ela plena, rica e toda de rosa, com seus cachorros com franja. Ah, eu amo demais. É muito Barbie, né? Esse momento Barbie. Uhum. E aí a gente tem Sofia namorando seu irmão, a Alec, né? Um de seus irmãos, no caso, o irmão da família de Alvirinho. Ela começa a desistir de tudo pra ir se vingar de Lola, se traveste de Júlia barra Zuka, e vai oferecer pra Lola, né, se redimir de seus pecados nas redes sociais. Porque antes disso, Zuka se infiltra na casa do Sim, né? Depois de uma consulta rápida com o Dr. Peitão. Doutor Peitão, que aliás está casado com uma das agentes também, né? Nossa querida Nice Pecan. E aí ela se infiltra lá, filma Benja levando um monte de dedada, chicotada, enquanto o Lula tá fazendo chup-chups com Viviane, né? Que foi, virou segurança do Diatley e depois gerente de Lola. E aí, quando o Benja é exposto como o grande BDSM Christian Grey que ele é, a Lola precisa de ajuda para suas redes sociais, né? Ela faz várias tentativas maravilhosas para falar: ai, gente, tem um acordo com o Benja, sempre fizemos tudo aberto. Não sei o que, Viviane fala: para de ser doido, não vai falar isso. E a Zuka faz um texto lindíssimo, né? Que Lola diz: ai, o que mais me decepcionou no vídeo de Benja foi ver aquelas mulheres expostas. Gente. Eu amo, ela é muito. Porque ela é muito militante. Manas! Né? É aquele episódio, chega de gays sofrendo, agora vamos ter gays trambiqueiras, empinando moto, dando tiro, porque é ela isso. Fala amados, amadas e amados, ela nunca esquece, porque a maquiagem é para todos. Todos. Gente, e eu amo porque assim, a Lola, ela é escrota com a Zuckerberg o tempo inteiro, né, mas existe um carinho ali florescendo. Sim. Existe uma ideia de confiança, né? Elas estão se identificando, né, na verdade. A Lola está se identificando porque é o que a Sofia está vendendo para ela também, que é tipo, ah, eu sou igual a você, fica comigo porque eu sou igual a você. Te admiro muito, né? Quando ela descobre que Sofia mentiu para ela, né, mais ou menos, ela vai, ela fala, amei você, Zuckerberg. Não, e Sofia se, já é à frente de seu tempo, já sabendo que Lola ia botar poderosa policial Viviane atrás dela para descobrir se ela estava falando a verdade ou não, fez todo um teatro com a parceira de sua mãe. Sim, né? Fingindo então, que é a mãe de Júlia. Sim, e eu falei, gente, realmente, olha, Sofia, eu te subestimei. Uhum. Sofia é a nossa Emily Thorne, né? Que é bem revenge, né? Sim. Bem revenge. Exato, mas ela ainda é melhor que a Emily Thorne, porque ela não erra, a Emily Thorne só errava. É, Sofia tem um ponto fraco que é pompom, né? Pompom aparece, a bicha fica... Mas aí o Brasil teria, né, amigo? Mas aí, esse é o problema. Quem não teria esse ponto fraco, né? Meu Deus. É que você não viu a bunda, né? De pompom, tá? Ainda, né? Não vi ainda. Pompom tá pompom demais. Aliás, gente, é bom que pompom, né, virou esse homem enorme, né, grande policial em Ribeirão Preto. E a Lola fica assediando o próprio filho, a novela inteira, né? Uhum. Sim. Tipo, tem uma hora que o Pompom tá saindo pelado do banho, mãe, tá pelada. Ela, ai meu filho, nada que eu não vi aí você sair dessa loloquinha aqui, não sei o que, fica alisando menino, meu pai. Você já viu aquelas coisas, aqueles gays no Twitter que falam assim, ah, se eu tivesse um pai desse, o pau dele não teria descanso, as coisas, é a Lula, né? Deus, se eu tivesse um filho desse, o pau dele não teria descanso. Hoje fizeram isso, inclusive, né, Ney? Falando que lá no... Aquele vídeo que eu mandei pra vocês do... Eu vi do Dona Thelma. Se eu tivesse um... Se eu fosse sogra dele, esse pau teria descanso. Ai, eu odeio o viado. E Lola sofre muito, no fundo, porque ela é apaixonada por Benji de verdade, né? Ela tenta fechar a relação deles, Benji começa a rir na cara dela e fala, você acha que você é o suficiente pra mim, Lola? Muito cruel. Ai, sim. Vou enaltecer de novo, amo Lola, gente. Vilã carismática, que eu não consigo odiar. Pra mim, quanto mais absurdo ela faz, mais eu quero ver. Sim. Porque é muito bom. Eu acho que nesse elenco todo, como o elenco tá muito bom, tá todo mundo muito bem, alguns se destacam negativamente pra mim. Por exemplo, Carol Argento. Eu acho essa menina, essa atriz bem ruim. Eu acho que ela se destaca em ser ruim. Eu não sei se é porque toda a galera, o restante da galera tá muito bem. Ela, eu acho ela ruim, e Viviane também acho bem ruim. Viviane é ruim. E Pompom é péssimo também, né? Porque é gostoso. Quem? A Carol. Pompom. Pompom. Pompom também tá. Carol vai conhecer a Ari. Mas eu acho. Eu acho a falsa Sofia ruim também. Ah, sim, também acho. Falsa Sofia acho ruim. Não gosto muito da tia com disforia de cara. Ai, eu acho tão bom o plot dela. Eu gosto do plot, mas não gosto. Acho que a atriz meio. Não acho. A Pecan? Eu gosto dela. Eu gosto mais acho Pecan, acho ela bem boa. Eu acho o plot dela muito bom. Eu acho bom, mas eu não gosto muito da atriz. Não sei porquê. Fui com a cara dela, igual Chris ela, mas olha no espelho. Nem ela foi com a cara dela. Ai, que horror. Mas eu gosto dela. Eu gosto dela como atriz, então eu acho que ela tá aí um tanto. Mas assim, pra mim, a única pessoa que tá perto do nível de Camila Pitanga é Massato Cerrado como Doutor Peitão. Nossa. Que o bicho tá possuído. Mas vocês já falaram das interações homoeróticas de Doutor Peitão e Benja? Então, menino, Doutor Peitão, o sonho dele é chupar rola de Benja, né? Porque ele fica levando Benja pras festas do Sim e fica lá olhando o corpinho de Benja. Aí fica chupando uns dedos. O contrário também, mulher. Né, amigo? Sim. Aí toda hora passando de dedo. E falar, eu só faço sauna pelado. E isso, não uso cueca na sauna. Tanto que quando Lola vai casar com o Benji e tal, ela chega pra Doutor Peitão e fala, tá com raiva porque eu roubei seu boy? E aí, ele, na sequência, vai atrás da Nós Pecan pra ficar com ela. A Nós Pecan virou, teve um desses episódios, ela chama Doutor Peitão, você falou, cê é viado? E aí ele desconversou, então acho que vem aí, hein? Ih, rapaz. Falou, você sempre nega fogo, safado. Por que eu falei que Rafa Montes é o Ryan Murphy brasileiro? Porque ele realiza todos os fetiches dele com esses atores toda hora, né? Sim, errado nós. Então ele vai. O Dr. Peitão vai ser assim, né? Se eu tivesse um sogro com o Harrison Cabra, esse pau não vai ter distância. Que inferno. Exatamente. Eu acho que. Mas Harrison Cabra pegou. Tá ainda. Ai, que ódio. Ai, mas cena de Harrison Capri catando o homem lá também não é uma coisa boa de se ver. Eu acho que eu tenho um limite. O meu limite é ver pessoas idosas transando. Não, não dá pra mim. Eu sei que pessoas idosas transando, mas olha... A gente vai ser idoso, né? Eu sei também que eu vou chegar lá e tal. Mas, cara, prefiro não. Troco por outro. É isso. Etarista pra caramba. Vamos embora. Etarista. Ah, fica aí então, vendo os velhos transando. Depois você me conta. Gente, mas tem tanta coisa maravilhosa dessa novela que eu tenho certeza que a gente vai ficar lembrando depois que a gente não falou, porque assim. Exatamente, porque vai. Assim, é importante dizer pras pessoas: a novela não é boa. Né? Não é boa. É horrível. Mas é maravilhosa. É tudo que a gente precisava. Deu a volta, né? 100%. Sim. Era o que a gente esperava. Não era o que eu esperava. Eu esperava que fosse só uma merda foda, que eu não ia continuar. Ia só malhar o Rafael Montes e já era. Mas não, é tipo, totalmente deu a volta e a gente só fica rindo. Não tem nada de sério, de bom. E a Bandeirante comprou a novela, né? A Bandeirante comprou a novela. Vai passar na TV aberta. Vai ser mais 14, né? Não vai ter cena de sexo. Isso que eu fui, assim... Não preocupado, que a gente já vai ter terminado de ver a novela, né? Que ela estreia depois que acabar. Porque ela vai passar 8h30 da noite. E, pô, essa novela é completamente não 8h30 da noite. Eles vão tirar as cenas, falou já, né? Ou seja, vai estragar a novela. Você estava falando da qualidade. Quando eu comecei a assistir, antes de assistir, tinha uma galera falando, gente, o texto é incrível, o roteiro é impecável. Eu falei, gente, depois que eu assisti, eu falei, esse povo tá vendo o quê pra ter essa opinião de achar que é tudo tão maravilhoso? Dr. Odyssey, né, amigo? Ele tá vendo Dr. Odyssey. Porque é muito ruim que dá a volta e aí a gente acha maravilhoso. Mas assim, que é boa, que não sei, jamais que é. Igual teve... Pedaço de Mim, Te Amo, Te Adoro, que é boa mesmo, O Amor da Minha Vida, que tem um texto legal, tudo. Isso não tem nada a ver com isso. É uma farofona que a gente acompanha pelo caos e que é cada vez pior. Sim. Eu tô pegando uns highlights aqui que a gente comentou no grupo. Então tem essa frase maravilhosa que Lola fala pra Benji. Eu quero ser a sua senhora Smith. Oh, yeah. E esse hino aqui de... Esse hino de Ashton, né? Que é um câncer dói menos que ser pai do pior médico que conheci. Aliás, vale dizer que o câncer de Ashton não faz a menor diferença na novela, né? Eu acho que Ashton é a Bel Gibson, né? Deles. Uhum. Enchiu o câncer. Eu amo. Eu quero falar com a Zuckerberg. Trago a Zuckerberg. Ela inventa, cada um tem um apelido maravilhoso que ela inventa e cada um é pior, mais é pior que o outro. Mas eu posso falar uma coisa de Lola que eu não gosto muito? My Love. My Love. Pra mim é muito. Eu lembro daquela novela das empreguetes já, que era tudo isso, My Love. Falar, podia ser outra coisa. Você lembra da música, né? Is My Love. É, love, tipo, e eu não acho, assim, eu não acho graça o povo falar, ah, My Love, não sei, tipo, como se fosse um grande bordão. E eu penso, podia ser qualquer coisa, sabe? Podia ser querida, sabe? Sei lá. É. Mas é porque ela é essa pessoa do povo, né? Popular. Uhum. Eu acho muito mais engraçado, por exemplo, ela falar Oi, Amades, do que My Love. Amades, Amades, Amades. Amades. Amades, nossa grande Lola. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas vamos falar de Beleza Fatal ainda muitas semanas, né? Até pelo menos aí a semana depois, dia 17 de março, que é quando acaba, né? Quando são os últimos episódios. Ah, então a gente vai falar ainda. Tô triste. Ah, é pena que vai acabar. Mais um mês inteiro. Mais um mês e meio inteiro ainda de Beleza Fatal. Vamos falar ainda muito desse grande hit. Mas, menino, antes da gente ir embora, vamos para os comentários do podcast, né, menino? O quê? Esse momento aí de interação com os nossos ouvintes, né? Eles sentem saudade. E vamos começar com os comentários da nossa Retropop, né? Episódio 436. E começamos aqui com o Mari Barbosa, né? Nosso jurídico, dizendo: Feliz 2025, meus queridos. Meu top piores do ano passado nem teve, porque só assisti o que vocês recomendaram. Única coisa que não concordei é bônus track. Achei legal, mas não a ponto de entrar no top 10. Muita coisa ainda não assisti. É mulher hétero, né, amigo? Aí a gente tem que dar um desconto. Muita coisa ainda não assisti, mas aos poucos vou vendo. Ah, e discordo também que o logado não muda vidas, porque mudou a minha sim. Oh, obrigado não. Por mais um ano. Pra pior, né, amiga? Tô zoando. Não disse pra onde. Ah. Próximo comentário aqui da gloriosa Júlia Caldas, né, direto da Holanda, dizendo: Gente bonita, tá sendo difícil acompanhar os episódios na data. Acabo perdendo o bonde de comentar, desculpa. Passando pra desejar um belo ano novo pra todos, muita série, filme bom, e agradecer pelo ano maravilhoso, logadinho. Beijos. Próximo comentário de Marcelinho Souza, dizendo: Obrigado, logadinho, por ser meu podcast principal de cultura pop. Que Deus dê muitos anos de vida pra esse podcast, porque como eu vou saber quais séries da Netflix evitar? Olha que absurdo. Próximo comentário aqui de Dan Leite, dizendo: Amei muito essa retrospectiva. Muito bom relembrar as bombas que lançaram no ano e queria desejar tudo de melhor pra vocês. Bora que 2025 promete. Promete ser uma bomba, né, menino? Aparentemente até agora, pelo que tivemos de gostinho, né? Sim. Gabi Fernandes, excelente episódio, menino. Vocês lembraram de tanta coisa. Como teve porcaria em 2024, hein? Mas essas coisas ruins só melhoraram com os comentários de vocês. E já aqui, inicia o sonho, o projeto de 2025 de vocês gravarem com a Bia Fiorotto ou com a Ieda Marcondes. Amo/sou. Aí eu respondi pra ela, né, que eu gravei com a Ieda Marcondes lá no Cinemação. Eu gravei com a Ieda. Né, a Bia Fiorotto ainda não gravei, mas quem sabe um dia. Aguardo muito pra esse momento. Próximo comentário de De Franca, dizendo: Cheguei no episódio 405 por causa de X-Men 97 e fiquei. Muito bem-vinda. Olha aí. Muito bem-vinde. Na minha retrospectiva logada, esteve claro. Não acompanho a maioria das séries, mas gosto de ouvir vocês. Mas assisti da WandaVision, Doutor Estranho, pra poder assistir Agatha. Beijos, beijos, De Franca. Espero que você venha com a gente. Gente, 2025 viu o Doutor Estranho, que horror. Desumano, né? É. Próximo comentário da gloriosa também, Vladiane Rodrigues, tá sempre com a gente aqui, tava nas nossas lives de janeiro, dizendo: meninos, primeiramente, obrigado por serem uma companhia tão divertida esse ano. Tudo de bom pra vocês e que venha mais logadinho em 2025, carinha apaixonada. Oh. Próximo comentário de Selmara Trindade, dizendo: foi muito bom relembrar as bagaceiras e também as coisas que valeram a pena. Que venha mais logadinho em 2025. Chegou! Olha que loucura. E com gente nova, com a Amanda agora também. Olha que loucura. Nossa dedona. Próximo comentário. Nossa dedona. Dedando todo mundo. Que? Ai, próximo que comentário delícia. De Débora Oliveira, dizendo: menines, vocês são meu top 5 já faz uns 3 anos, desde que comecei a ouvir. Amo o logadinho. Fico comentando e rindo com vocês aqui de casa. Sou muito grata por vocês existirem. Fofinha. Fofinha demais, gente. Próximo comentário de Paulo Jonas, dizendo: episódio ai, maravilhoso. Ai, menina, eu tive o meu 5 segundos. Se fosse, eu nunca leria. Se foi no lugar do Sassi por 5 segundos. Uhum. Episódio maravilhoso. Sempre um tormento passar por cima. Que nem a Sofia com... Condenada. mas vocês merecem férias, sim. Aproveitem. Feliz 2025, meninics. Ah, quero mais. Quero mais férias. Próximo comentário do nosso icônico OEA, né, dizendo: uhul, Feliz Natal e boa virada. Opa, perdi o timing. Mas já fica a mensagem aí pra 2025 e 2026. Ai, é um cretino, gente, mas eu amo muito. E último comentário aqui da nossa edição 436, Raíssa Vaz, dizendo: muito linda as despedidas e merchans de vocês. Esse ano de 2025 vai ser bom, sim. Afinal, já sobrevivemos ao passado. Vocês me fazem companhia semanalmente. São meus divertics. Amo que nós somos os divertics delas. Fofa, né, gente? Eu amo. E agora aqui, os comentários, menino, da nossa edição passada, né, 437, aonde a gente falou desse grande hit aí, Um Crime Entre Amigas, né, How We Free, um hit. Começando aqui com Marcelinho Souza dizendo: logadores, renovado para outra temporada. Esse lance de jovens cometendo crimes, matando pessoas em conjuntos, acontecia na vida real para virar tema de tanto filme? Acontece até hoje, né, amigo? Não, tá aí Elite, né? Exato. 7 temporadas matando pessoas. Foi. Mas Ctrl Z também, né, menino? Que também teve essa barra. Ah, saudades. Ah, também tivemos a gloriosa... Qual foi? Perfil Falso também, né? Matou muita gente, principalmente de viagens. Porra, matou a gente nessa segunda de tédio, né? Bom, foi muito ruim. Próximo comentário de Gustavo Radamés, dizendo: não acredito, meu logado de volta. Eu lembro desse filme que passava na Bandeirantes. Quando não tinha futebol, eles enfiavam os mesmos filmes duvidosos na programação. E esse era um deles. Outro que passava direto e eu não dava bola era o Drácula do Coppola. Eu pensava: se está passando na Band, deve ser uma porcaria. Olha aí. Achei que ele ia dizer, deve ser uma pornô. Também poderia ser. Na Band era também. Próximo comentário de Carla Dielli dizendo: aê, fala galera, que saudades. Adoro quando o Erika aparece. A gente também adora quando o Erika aparece. Mas nesse programa a gente assistiu a Erika um pouco mais contida, né? Ai. Porque ela não gostou do filme nem, mas ela não odiou. Se ela tivesse odiado, amigo. Ela foi indiferente, né? O que é algo muito, ela foi muito raro pra Erika. Exato. Exato, que ela teria macetado esse filme. Próximo comentário aqui de Vladiane Rodrigues dizendo: que saudade, eu tava do meu logadinho. Então, estamos de volta, olha que loucura. Sofiris dizendo: episódio icônico. Tá bom. Sofiris. É Sofia com Iris. Sofiris. Achei que era Azuca. Azuckerberg. Não é. Zuckerberg, não. Mais um comentário aqui de Felipe Gonçalves, um querido. Amo muito Felipe, dizendo: nossa, vi esse filme a primeira vez quando eu tinha 13 anos e tava zapeando na TV a cabo. A cena do quebra-queixo na garganta da menina nunca mais saiu da minha cabeça. Delícia. Amei o episódio. Vocês entregam sempre o melhor do entretenimento. Sabe o que, que eu amei desse episódio? Que, tipo assim, eu entrei depois, né? E aí eu fui ouvir a primeira parte dele, E eu percebi que eu sabia tudo do filme que vocês tinham dito na primeira parte, só pelo que vocês continuaram falando quando eu cheguei. Olha aí, não perdeu nada. Caraca, não perdeu bicho. Nada. Impressionante. Porque não aconteceu nada. Então, fica tranquilo. E último comentário de Virnia Martins, também uma querida, tá sempre com a gente, dizendo: Logadinho voltou! E eu também nos comentários, hahaha. Oh, bem, Logadinho voltou. Eu tava assistindo com vocês comentando e tava pensando que esse era o pior filme que eu já tinha visto. Mas aí lembrei daquela bomba de Emília Pérez. Esse pelo menos tem momentos icônicos, hahaha. Ah, tava gente, com saudade de vocês. Tem a cena do pirulito pra gente dar aquela, né? Tem a cena do pirulitão, exatamente. E é isso, menino. Comentários aí incríveis. Deixem seus comentários nessa edição aí. Aplaudam muito a estreia de Amanda, entendeu? Aplaudam muito a chegada da nossa quarta elementa, né? Que agora a gente só vem de quatro pra vocês aqui. Mentira, semana que vem a gente não vem, porque Zanon vai estar operada, aí não virá também. Mas é isso. Vai fazer vaginoplastia. Vai renovar a Luluquita dela. Com o doutor Peitão. Com o doutor Peitão. Renovar a Luluquita dela. Poxa. Mas na outra eu volto no comeback que eu vou assistir a pauta inteira. Mentira, mas eu... Vai sim. Vai sim, amiga. Tu vai ter 10 dias de folga. Vai ver a pauta toda assim, te preserva. Vou ter que fazer, tá fazendo nada. É isso. Vai ter que ficar afastando das pessoas enquanto estiver se recuperando da Luluquita, né? Então é isso. Mas, então vamos para merchan e despedidas, começando com a Amanda, que vai fazer seu primeiro merchan e despedidas oficial. Olha aí, estando em lugar nenhum, em, né? Como sempre. Mentira. Tô no Blue Sky e no Instagram com o Mandy Aguiar. Tô também no SED agora, fixa de novo, porque me prometeram que vão me chamar bastante esse ano, então tô aí nessa... Vivendo meu sonho agora, gravando tudo que eu posso. É, prometeram te chamar e expor toda vez que você não for, né? Exatamente. E... Também foi. Eu, me prometeram e me ameaçaram ao mesmo tempo. Foi lindo. E é isso, gente. Prometo estar aqui entregando entretenimento para o povo, pelo povo para o povo. Arrasou. Eu já fiquei bastante impactada pela presença de Amanda, quando vocês comentaram as séries que eu não tinha visto, que a Amanda não só falou sobre os conteúdos das séries, como ela chamou os personagens por seus nomes. Menina, coisa que nunca falou. É feita nesse programa. Mas sabe o que é isso? É porque eu também eu não faço isso normalmente, porque eu não lembro, mas quando eu vejo a coisa na semana, aí eu lembro. Entendi. Entendeu? Alguém tem que ter uma... Tem que fazer o trabalho direito nesse podcast. Eu achei muito profissional da parte. Dia de gente falando, ah, não sei quem pulando. E eu, gente, mas ela sabe o nome da pessoa. Mas você... Mas gente, bota aí nos comentários. Se vocês ficarem perdidos, porque eu tô chamando pelo nome dos personagens e eles estão chamando pelo nome dos atores, eu chamo pelo nome dos atores também. Não, eu acho que você tem que educar a gente. Eu chamo de menino, um cara de cabelo colorido, aí um personagem de outra série, eu não uso o nome do pessoal. Não, mas não vou prometer também sempre saber o nome, não, porque, né? É, vem aí, né? A idade vem aí. Uma coisa a gente chama agora todo mundo de Zuca, né? Cabocla. É. Eu chamaria Zuca, todo cabocla. Isso. Isso. Maravilhoso. E vocês, Zanãozinho, seus contatos para shows, né? Oh, e isso é a mesma coisa de sempre. Twitter, Instagram, @cunzanon, o do Zanon. E aí, Zanon, agora tá postando mal, hein, gente, no Twitter, hein? Stay tuned. Não tô nada, não postei, tá louca? Olha aí, olha aí. Não postei. Eu estou sentada hoje, mostrando, marcando a mala. Tava marcando? Vai pra onde? Não tava não, amiga, eu tô brincando. Ai, gente, eu falei, gente, eu tô mostrando a mala, eu sou uma moça, eu não posso fazer essas coisas. Mas é isso, eu não tô fazendo nada de novo, mas esse ano vem aí. Não sei quando, mas uma hora vem. Eita! Que delícia. É isso que o Brasil tá esperando. Até dia 31 de dezembro de 2025, então. Sim. Uma realidade, minha amiga. Uma realidade. E você, Leozinho? Merchans despedidas, sede no ar. E aí? Menino, sede está mais no ar do que nunca, né? Já temos 4 episódios novos gravados, né? É, muitos absurdos. Como se a gente só gravou um? É, eu não entendi. É porque o um que a gente gravou já foram dois, né? Tá. Aí o outro que já saiu primeiro já tem dois também, já tá pra sair o outro, entendeu? Tá, entendi. O fodismo da gravação. Eu tô em dois? Você sim. Tá em dois? Gente, do nada! É o truque do editor, né? A Zuckerberg que ensinou. A Zuka do céu. Isso. E já temos anunciado aí, né? A gente vai gravar em breve o vídeo e obra do Sidney Andrade. Então mandem suas perguntas lá no formulário do Sérgio no Telegram, se vocês quiserem, pra gente poder perguntar pro nosso Derry, né? O que, que ele anda aprontando nessa vida, nessa jornada. Querido. Demais, Derryzinho. Ele é. E a gente tem que começar a pensar os arquivos confidenciais de Sassi Zanon, né, Mindy? Ai, amiga, meu pode jogar lá pra frente. Agora não. Ah, credo. Passou dos últimos. Os últimos são os primeiros. Então, é igual o Sasser do Jim Rats. Que ódio. Não me lembro disso. Mas, então, estamos chegando ao final desse belíssimo podcast. Espero que você tenha se divertido. Espero que você tenha matado saudade, já que você estava com saudade aí de um programinha com pauta quente, com notícia, com amenidade, com loucura. Deixe seus comentários no Spotify e no site, muito importante pra gente. Semana que vem vamos ler. Se quiser apadrinhar, estamos aceitando padrinhos ainda novos aí no Patreon, patreon.com/logado2gs, muito importante. Tá bom? Compartilha com seus amigos aí, que agora a gente tem Instagram, estamos botando lá as coisas no Instagram. E então é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau. Tchau, Lola Kita. Saudade não tem tradução. Tchau para todos.